Às 3 da tarde. No ar, mais uma edição. Tá no ar o Vibe, aqui é o Adriano Pagani. Vibe 97. A energia que te move pela tarde. Energia 97. Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society. Ao vivo. Nas pickups, os DJs Vagão, Cadico e Ricardo Krumfli. Vendas online, tite360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festa da Toco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. Vem aí, o primeiro Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 24 a 28 de julho, para jovens de 5 a 17 anos. Aprenda com quem conhece. Primeiro Rivelino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Energia 97, para ouvir e ver. Uhul! Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Alô, alô, avisa os navegantes. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Rogério Flauzino do Jota Quest. A parada é a seguinte: 2018 a gente vai estar com vocês no Cruzeiro Energia da Véia, o maior cruzeiro temático do Brasil, ao lado dos nossos amigos, a Blitz. É isso aí, Blitz, yeah! Participando desse que já é um clássico do rock brasileiro. Embarque você também na temporada 2018 do Navio da Véia. Ah, é nóis! De 16 a 19 de março. 3 dias e 3 noites de muita animação a bordo de um dos melhores navios do planeta. Os DJs do Energia na Véia. O amor. Os shows de Jota Quest. E Blitz. A Blitz estará no Cruzeiro Energia da Véia! Que beleza! Festas temáticas e muito mais! Ligue agora na promoção e garanta sua cabine. 3624-9007. 3624-9007. E parcele sua cabine em até 12 vezes. Informações do site navioenergianaveia.com.br. Então é isso aí. Compre a sua cabine e divida com a gente essa emoção. 2018 Jota Quest Energia na Véia. É nóis. O amor. Navio do Energia na Véia. Mais de 50 mil pessoas já embarcaram neste sonho. só falta você. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Quem dá na moral pode fazer barulho, música boa. Muito obrigado. Energia 97. Começando o estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar estádio 97. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Olá. Tudo jóia? Aê, beleza. Boa tarde. Hoje dia de reclamações formais, né? Também. Mas hoje é sexta-feira, dia de decreto, ao vivo aqui pro ouvinte do estádio. Hoje eu tô mais louco do que o presidente Leco na entrevista coletiva, hein? Vamos fazer hoje, depois das manchetes, a gente vai jogar no ar o decreto. Você que manda. Vamos? Porque o pessoal já quer começar, né? É. Já quer começar a tomar. E eu já quero começar a fazer reclamação do Mota, viu? Assim que for possível. Nossa! Já? Eu vou na delegacia do homem, porque é muito assédio, é muita mão boba, eu não tenho mais condição psicológica de... Eu acho que o estádio, com as declarações do Mano, com o assédio do Mota, quer que eu não tenha mais nenhum tipo de relação. Porque já é difícil na minha categoria subóbito ter uma ereção, né? Mas claro, depois das cenas, dos relatos que eu tenho ouvido aqui, acho que nunca mais eu vou ter essa possibilidade, viu? Desestimula também, que né? Que fazem. O seu psicológico fica abalado, é meio totalmente. Que um veterano de guerra. Desculpa que você é broxa, velho. Nossa senhora! Agressão gratuita. Nossa, mas aí, tinha que tomar uma providência. É ele que tá falando de sociedade de ereção. Ué, Deus do céu. Enquanto eu tiver... Vai lá, velho. Foi com dois pés no peito, velho. Vai sozinho, vai tomar remédio. Enquanto... Hoje você fez o toque, hoje, então? Aliás, um abraço ao Dr. Pompeu, meu urologista. Eu vi. Aliás, o Dr. Pompeu te... Hoje ele deu uma cutucada nos olhos. Examinou. Deu uma dedada. Ele tá me examinando uma vez por semana agora. Vai, meu pão. Tá acostumando, Alê? Eu gostei um pouco. Deu uma Dr. Pompeu, grande Pompeu. Mas ele dá beijo na boca? Não, sem beijo, não tem esse tipo de relação. Mas ele deu uma bela olhada no zóio de goiaba. Zóio de goiaba. E nem pagou um drink. Nada, não, nada. Nossa senhora. Agora, enquanto eu tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete medo, ok? Muito bem. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos às manchetes do Estádio 97. E aí, bentólogo? Boa tarde pra todo mundo. Seu Bento. Vai na moralzinha aí, hein, Bento? Vamos aí, tô seu de Bento. Boa. Hoje tá chegando, né? Tá chegando, né, seu Já Bento? Vai chamando, porque hoje pai de santo estará aí nessa cadeira. Epa! Pra prever resultado de classe. Eita. É, Marcão. Espera. Ele volta no... Vamos jorrar no Santos. Ele aparece. Pai de santo vem no meio do programa? Ele não pode aparecer na... Ele não aparece lá nas segundas manchetes? Ah, no resumo? É. Então, olha, ainda hoje a gente vai ter a previsão do clássico, hein? Ih, beleza. Rapaz do céu. Eu troquei ideia com ele aqui. Vamos começar com o tricolor, então, já que falou de clássico. Como assim? Tô cantando, pode? Ah, tá. Silvia Design. É. Isso aí. Não aguardando chegar o Dorival, né? Jogador Coeva, 10 milhões, você paga em apenas 10 vezes. Rodrigo Caio, bom atleta, perna direita incrível, baixa estatura, porém com grande impulsão. E vem apenas com 18 milhões de euros. E vem com fair play. E ainda de brinde você leva um fair play fantástico. Mas deve ir, né, senhor? Os dois devem ir, né? Nas próximos Será? Dias, né? Acho que sim. O Zenit está oferecendo 900 pau de salário pro Rodrigo Caio, hein? Muita grana, nossa! É o mais que o dobro. Você ganhou na loteria, então. É, eu acho que não é nem pela grana, né? Eu acho que ele tá pesando a questão time, né? Ah, vai se esconder lá, né? É que ele não queria ir pra Rússia, ele queria ir pra um grande centro. E eu acho que ele tem futebol pra isso. Tanto que ele já foi namorado aí pro Atlético de Madrid, Valência e tal. É. Ele já foi e voltou, né? Só mas, que 900 pau por mês. Mas mesmo ele estando lá na Rússia, vocês acham também que os caras lá não dão uma olhada lá? Tipo, ele se destacando do futebol russo, pode ser que apareça uma proposta. É que eu acho também. Eu acho também que ele tem futebol pra ir direto já pra um bagulho grande. Desse aí, é. Mas grande. De qualquer forma, com esse salário aí, é difícil. 900 prata, velho. Quase que o Dodô ganha por mês. Se eu ganhasse, é moral, velho, se eu ganhar, pensou, olha... Não, R$900. É. Toma aqui, é o que é? 1%? O quê? Você ganha? É 900 mil? É, 10%, 10% é 90 mil. 1% é 9 mil. Pau. Nem isso. É 0,1% é 900 conto. Ah, 1% é lá dentro da sua faixa aí, Dodô. Então, tá. Que mais do Tricolor? Trabalhar muito pra ganhar isso aí. O Tricolor, tá hoje o Renan Ribeiro também. Não sou que nem esses caras aí que ganham assim fácil, não, viu? Viu? Ah, opa. Ah, seu Benjamin, esses caras aí. É. O Renan Ribeiro hoje negou um ambiente ruim e foi defendeu o Cueva. Né, defendeu o Cueva, saiu em defesa do jogador. E agora o Pintado tá vendo qual time vai colocar em campo, hein? Não deu nem pistas de que time vai enfrentar o Santos. Ai. Ficam com vocês aí, Marcão. Alguma pista? E mais uma vez, aí o São Paulo teve a semana inteira de descanso aí pra poder enfrentar o Santos. Vamos ver se dessa vez os caras correm, né? Ah, mas nossa. Eu não acho que tem faltado corrida. Mas pelo amor de Deus, no segundo tempo... Você acha que não falta cérebro? Isso falta, tava, né? Tava faltando antigamente. Antes do senhor Rogério Ceni sair, tava faltando padrão de jogo. E agora não dá pra gente cobrar nada ainda também, porque, né, o Pintado, coitado. Chegou agora, né? É, não tem o que fazer, mas assim, tipo, o mínimo que o São Paulo tem que fazer no domingo é não perder o jogo e obrigação correr mais do que o Santos. E teve a semana inteira de trabalho aí, treinando e descansando jogou, pra jogar. É, então, correr mais Santos jogou, eu concordo, né? Marcão, hein? Lógico. Santos jogou, né? Pelo menos isso, né? Opa! É. Lógico. E o jornal peruano disse que o Cueva tá indo pra um time que vai jogar Champions. Besiktas? É. Já deu. Deve lá no ser. Peru. Eu não sei nem se vai jogar Champions ou não, mas é que eu só li a manchete, assim. É. Tava jogar. Lá, Cueva, jornal, Besiktas. Aí eu falei, deve ser isso. Você espera lá, Champions. Mas que interesse, hein? Leitura dinâmica, o Sombra. De que foi aí, mano? Leitura dinâmica. Que interesse que você tem aí no jogador do teu time, só porque o cara já deu uma meio que jorrada no São Paulo e falando que não quer mais ficar aqui. Ele não o falou cara isso. Já deu um esculacho na frente. Falou, não quer mais, mas ele falou, mano? Não falou. Basta você olhar o semblante do cara, Domenico. Pronto, agora você é a mãe de Ná. Você adivinha o que o cara fala agora. Tem coisas que não precisam ser ditas, Motinha, na boa, hein? Mas se a gente fosse olhar tudo pelo lado do semblante. Quando eu visse o Mota, eu tinha que me jogar daqui de cima do prédio. Nossa senhora! Jorrada agora. Fraco de feição. Né, Ale? Deficiente estético. Deficiente estético. Falou, Gisele Bündchen. Pode ir pra Paralimpíada já. Falou, Hilbert. Caramba, velho. Falou, Hilbert, lindão. Tem uma dupla aqui no programa, não sei quem é pior. Zé Marcão ou o Ale? Putz. Marcão é pior, é vida louca. Essa deitou. Marcão é vida louca, E ele tem aquele negócio do grupo também, que ele gosta bastante. Swing. Aquela suíte Maracanã, que é uma maravilha. Suíte Maracanã. Mas você sabe, Bento, lembra o seguinte. Ora. O Dorival vem aí. E o tem que agora eu olhar pra frente. O Lele, o Lalá, o Dorival vem aí, o bicho vai pegar. É o campeão voltou. Entendeu? Tem que olhar pra frente. O São Paulo tem time para se manter na primeira divisão, para ter uma melhor posição dentro do campeonato. Agora não adianta também ficar chorando lá no caixão do Rogério Ceni, isso é bobagem. Passou. Temos que apoiar quem vem. Infelizmente, agora. Em 7 dias e nem um ano vai se consertar a direção do São Paulo. Agora é acreditar que o Dorival pode vir e fazer o melhor possível com o grupo que tem. De repente a chegada aí dos... Chegou o Gomes, aí chegou já o Petros, e tem o zagueiro aí, o Arboleda, e tá chegando o Matheus Jesus, aquele que era da Ponte Preta, e foi pra lá e rebateu pra cá, você entendeu? E tem que torcer, pensar agora, que mais ou menos o seguinte, vamos acreditar que nem lá no Curitiba, é uma zona fora de campo, mas lá o Carille se deu bem com os caras, e fez um negócio fluido. Se fecha nas quatro linhas ali, resolve. Porque, infelizmente, nós, torcedores, não podemos fazer nada para mudar a situação do São Paulo a curto prazo. Nada. Aliás, nem a longo prazo. São Paulo tem 240 conselheiros, 240 donos, e só eles é que podem mudar a situação do São Paulo. Isso quer saber se é que eles querem que mude a situação do São Paulo e se é que lá dentro existe ainda vida inteligente. Boa. Aí, é isso aí, seu Bento. Clássico. Vamos ao Santos agora. Santos, Olha o chefe aí, ó. Let's go. Cadê o RG? Parece que. Férias. Maldade, eu perguntei RG. Férias. Eu Domênico, cadê o RG? Ele falou, você tá na geladeira. Férias. Nossa. Então, aqui é assim. O Domênico, ele quis dizer que não era aquela geladeira. Férias aqui. Não era aquela geladeira figurada, não. Vocês são tudo vendidos, vocês. Eu fiquei sabendo que aquela tudo vendidinho. Tá escrito um morgue na porta. Ele ficou algodão no nariz. Ele ficou com inveja do mano, ele queria fazer o link lá do Araçá. É, ô seu Bento, que isso, cara. Mas o dele é um pouco mais complicado, né, velho? O do RG é o link com a linha, aí fica mais complicado. Não, a gente tinha que meter um cabo debaixo da terra, mas né? Mas perdoa mesmo, o cara tá de férias, porra. Eles não têm amor no coração. Porra! E o RG tenta se comunicar com a gente. É. Veja o outro, ele manda um pombo correio. Ah, você também? Ele manda. E... Você fala com ele à noite antes de dormir, né? Aparece? De vez em quando ele manda na mesa branca. Ele agora, quer um caixão Wi-Fi para poder mandar pela internet. Quem tirou férias? O RG tirou férias do estádio ou o estádio que tirou férias do RG? Cá entre nós, você quer a versão oficial ou a versão verdadeira? Não, a verdadeira. Oficial, já imagino. Ah, que tranquilidade que tá, né? Tá bem melhor, né? Tá bem melhor, né? O nível de humor, tudo, né? Aqueles trocadilhos deles são horrorosos, né? Não dá mais. Lá... Não dá só o Domênico que ainda recebe um cachezinho dele pra dar risada. É isso, né? Um cachezinho. Cada. Pega uma moeda. Não, o Domênico faz que nem garçom de buffet. Ele dobra o dinheirinho e põe no bolso. O RG põe um dinheirinho dobrado no bolso do Domênico. Vai falar assim, ó, vamos fazer um trocadilho e ser rico. O Dodô é bom, pô. É escada paga. É bom. O Dodô por um trocadinho faz qualquer coisa. Isso aí a gente. É ah, é? Eu já fiz pra véia lá. Vai falar assim da Dona Ivone. Não, não falei nada. Quem que falou que é Dona Ivone? Não vai falar isso da Dona Ivone. Mas não falei que é ela. Você deu a entender. Deu a entender. Ah, mas dar a entender não significa que eu quase imaginei a mãe do Alê dando um beijo em você. Quase. É. Não, mas tudo bem, era. Eu não acho legal. Você é o paragosto. Mas ela gosta de mim, não tem problema. Gosta mesmo. Primeiro que eu não acredito em amizade de homem e mulher. Não, acho que tem. Aí você falou uma verdade. Acho que tem. Não acredito. Tem, agora, acho que tem. O RG é aquele Opala velho, né? Como assim, Opala velho? Já foi desejado, já teve potência, hoje em dia só bebe, não tem outra coisa. Só bebe. Dá problema, né? Só bebe. Só dá problema e bebe. Exatamente. Mas o chefe. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, o chefe tá aí, né? O chefe tá aqui pra falar da chegada do. Né? Como é que é? O chefe tá aqui pra falar da chegada do Nilmar até o final de 2018, foi confirmado. Vai ganhar duzentão, mas produtividade, né? Ele chegou, mas não vai jogar ainda, né? É, um mês, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um pouquinho. Um ou dois, vamos ver. Aí, aquela coisa, né? Aí acabou o ano. É mais um mês pra jogar, aí mais um mês pra entrar em forma. É pegar ritmo de jogo e tal. Então, o esporte principal onde ele tá vai ficar vendo o Aladim voando no tapete. É, exatamente. O cara não joga bola lá. Aliás, eu tava vendo o Nilmar, na última janela, sempre vem aquela história de Nilmar, né? Você vê, o cara nem jogava. Não jogava. Não, faz 14 meses que ele não atua. Você tá de brincadeira. Meu Deus, cara. Meu Deus, 14 meses. É arriscar sério, demais. Velho. Você fica fazendo o que lá? Boa pergunta. Indo naquela piscina sem borda? Não sei, cara. Não sei o estado, por isso tem que ver. Cara, tá contratado, passou em exames físicos, mas não dá pra ver como o cara tá jogando. Mas não é arriscar demais, não, gente? Eu achei, é um risco, realmente. Não, são R$200 mil mensais de alto risco. Muito. Altíssimo risco. Aí, né? Eu vou falar uma boa coisa. Quantos meses ele assim, joga? É 10 conto aqui garantido. É 10 conto garantido. 10 mil de garantia. 200 não dá, é muito. E tem uma coisa também, né? Qual é a coisa? Ele tá 14 meses sem jogar. O Romero não jogou nessa encarnação ainda e tá aí. Ah, sensacional. Mais uma vez, deitou de novo. Tá ficando feio pra você. Tá ficando feio pra você, Alexandre Oliveira. Tá ficando feio. Porque o Romero hoje tá na cara que é um dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro. Ei! Olha o que ele tá falando. Aonde? Você tá louco, mano? 5 melhores. Não é, Domênico Gato? Não, Domênico, você tá louco? Não seja radical. Não, eu não sou radical, você tá sendo contaminado, louco. Você tá sendo contaminado pelo pessimismo do não. Alexandre Oliveira. Não, mas 5 melhores. Sua xenofobia no isso aí. Que isso aí? Aqui, ó, mais uma vez, aqui a nossa querida Perla. A nossa querida Perla. Perla. A Silvia Design da Cidade do Leste. Vem aqui, ó. Homenagem ao Romero. Nossa, tá deitando aí de novo. Eu não sei se ele tem internet aí à disposição, mas dá uma conferida na tabela do Campeonato Brasileiro aí, ô Panaca. Panaca não. Panaca, eu acho que é difícil. Não fala assim. Teu irmão ontem encerrou o programa falando que te ama. Eu podia retribuir essa agressão gratuita, mas só tenho uma coisa pra te falar. Mano, eu te amo, velho. Você é meu irmão. Olha só. O amor vencerá. Que quebrada, hein? Quebrou você, mano. Essa maluquice acabou com a rapá. Mano, você tem que falar, eu também te amo. Não pode. Isso aí não é sincero, Motinha. Ah, é? Isso aí não é sincero, não. Eu quero ver você um dia precisar de um rim, meu, seu desgraçado. Nossa! Você não vai dar, ficar a pé, porque teu rim tá comprometido, babaca. Nossa! Ah, mas as bombas que vocês tomam também, nenhum Nossa. Dos dois serve. Aliás, né? Eu não sei o que é pior, é o rim de um ou o fígado do outro, hein? É. Pois é, não dá pra fazer esquema nem na Feira do Rolo, mano. Que isso, mano. Mas, ô, seu Bento, e o Santos? Manda. Volta Ricardo Oliveira, não volta, continua Kaique. Não volta. Continua não. Kaique. Todo mundo gripado ainda? Não. Não. O Ricardo Oliveira tá fazendo como se fosse uma pré-temporada pra não cair novamente em alguma contusão. Tá fazendo inalação ainda? É temporada? Não, tá fazendo exames periódicos. Oh, onde tá o zagueiro Kleber? Tá no banco? Vocês quase passaram a perna em nós e mandaram pro São Paulo, hein? Valia a pena, hein? Por pouco, hein? Podia mandar o Lucão lá, a gente aceita. Aí teve um médico. Pau. O quê? Lucão pelo Kleber? Não, porque o Lucão ainda a gente tem a chance de enganar alguém lá fora e vender caro. É verdade, o Kleber não, já foi, voltou. Não dá mais. Se bem que o Dorival gosta do Lucão, viu? É? Meu Deus. Ele quis o Lucão. Pô, mas se ele fizer... Não, mas aí é que tá. Se ele fizer o Lucão jogar bem... Pelo amor de Deus, tem que dobrar o salário do Dorival. Mas todo treinador que chega no São Paulo fala bem do Lucão, né? É estranho isso daí. Todo treinador fala que ele tem potencial, que ele tem uma técnica boa. É um leão de treino e no jogo treme. Não é? É, pode ser. Tem que chipar o Lucão, viu, Marco? É. Em breve os jogadores vão ter um negócio na boa. Na nuca, que você vai chipar os caras. Sombra, o Lucão, cara, por mais que no São Paulo a torcida não possa vê-lo pintado de ouro, mas a torcida começou a minar o Lucão lá no São Paulo naquele primeiro erro, naquele clássico que ele fez contra o Corinthians. Mas todo mundo que acompanha a categoria de base fala que o Lucão não é mau jogador, cara. Não, mas aí tem uma coisa, né, mano? Tem gente que vai bem na base. Tem gente que vai bem na base e no profi nem tanto. Ô, mano, mas no campo ele não corresponde. Vídeo Lulinha, né? Vídeo Lulinha. Mas não, mas é diferente a situação. O Lulinha, ele só foi bem na categoria de base. E ninguém elogiava muito o Lulinha, a não ser o próprio empresário dele na época lá, que falou que ele era o novo Maradona. Eu acho que isso ajudou a ferrar o cara mais ainda. Mas, mano... Mas, com relação ao Lucão, cara, na boa, Sombrar, o presidente do Corinthians já fez elogios ao Lucão, e se pintasse a possibilidade do Lucão jogar no Corinthians, velho, eu acho que valeria a pena a aposta sim, cara. Olha, o empresário dele, se eu não me engano, ele é muito próximo do Corinthians, não é? O Bertolucci? Ah, não sei se tão próximo assim. É. Mas que empresário não vai querer colocar um jogador no Corinthians, né? Ei, uma baita vitrine. Mas não é possível. Agora o momento fanfarrão não existe mais. Por vitrine a nossa é top, né, mano? Não dá nem pra comparar. Agora tem que concordar pela primeira vez com o seu Maurício Borges. Não, você não vai concordar. Porque o. Não, deve ser de forma irônica. Não, nunca faria isso. Jamais, você nunca faria isso. Porque você mora no meu coração, querido. Até demais. Uma verdade. Querido é falso, não é? É um pouco falso. É, uma verdade, mano, falou. O Lucão já fez mais pelo Corinthians do que o Romero. Isso é verdade. Verdade. Aí a gente tem que concordar. Entendi. Muito bem. Recalque dele. Tá vendo? Mais alguma coisa do Santos, seu Bento? Não, tranquilo. Não? Eu quero saber se o Vanderlei vai Vanderlei! Jogar. Vai jogar demais. Beleza. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho. E que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto pra quem paga em dinheiro. Então lembre-se, hein? O Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais pra usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá! Aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você, Bento. Vamos lá agora, deixa eu ver aqui. Corinthians. Por mim, Corinthians! Coringão, Coringão, mano. Por que não tem chinão, prego? Por que chinão? É, nenhum... Líder do campeonato, vacilão. É, não. Chia é, onde, rapá? Ô, mano, é hora que eu tenho que dar razão, mas não, hoje não caiu bem, mano. O xixi não foi legal, mano. Os caras não tá servindo. Quem fez o xixi? Isso é o recalque. Quem? Quem? Não, Zanchi. Quem foi o fora do time aí? Todo mundo. Mota? Não, eu vi o Mota só fazendo camada de prego. Sério, né? Idiota, fala eu pensei aí que era o chefe. Idiota. Olha de baleia que tava do seu lado fazendo. Quem? Olha. O chupeta de baleia. Alheia de você. Eu jurava que era aqui o inexperiente chefe Benedetti fazendo as férias da LG. Ele. Um cara que tá aqui há 3 dias e 2 horas. Eu não ia cometer esse milho. Eu pensei assim, não, deve ter sido o chefe, né? Que ainda não pegou um pouco o timing do programa e tal. Mas foi o Xiaomi. Não, foi o Mota. Eu ouvi daqui e foi o Mota. Teu pai. Ah, é, pai não. O conclave decidiu, foi você. Foi. Ah, o conclave. Mas então, nenhuma novidade, cagado, né? Porque o Mota é um open bar de gafes, né? Isso aí é. Ô, mano. Vamos lá, diga, mano. Amanhã o jogo é às 19 horas, hein? Não confunda, amanhã isso. É às 19 horas. Deu a deitada no Mota agora. Deu. Nem o cachorro quis ficar com ele. Não quis, quis. Porque você o Mota não tá vacinado. Ele tivesse passado na vacinação. Gente, é sério. Não, não, não. É sério isso. Põe ordem, isso é uma história pra ser contada depois. Não! O cachorro tá caçando chumbinho na casa do Mota. Se não quis ficar, você tão louco. Não quis. Não, não pode ser. Mas ele fala, puta, tem que limpar o Mota. Tem que lavar o Mota. Tá muito trabalho. Tá muito trabalho. Vocês tão louco, pô. Vamos falar do Corinthians aqui, que amanhã às 19 horas. O cachorro já tá... se arrependeu de ter pedido um lar, né? É. Ah, não! Mano! Mas diga lá, vamos lá, velho. Passar aqui a explicação, né, do Corinthians. É. Desculpa pelo tchê aí. Peço desculpas. É, eu... normal. Você também é antes que eu tô ligado. Não, não, velho. Eu sou antes. Eu sou antes, mas passando ele deitou em cima de você. Vai lá. Só não joga a Tamigretti, né? O resto do mundo, né? Não, valeu, mano. Vamos lá, Bento. Passa a escalação do esquadrão aí. É, o Cássio, amanhã vai o Léo Príncipe na direita. Aí eu vou ter que falar. Tchim! Aí vem o Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, Michael. Tia onde, rapá? É, o Léo Príncipe é tia, velho. Todo respeito. Ah, é tudo nosso, tudo aí nosso. Jadson... É o novo Carlos Alberto Dom. Jadson. Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. É isso aí. Romito, por favor. É isso aí, Bento. Romito. É, com exceção aí do Fagner que não joga, o restante do Corinthians, está indo com força máxima. E digo mais, volto a falar com relação aos jogadores que estão pendurados. O Corinthians tem que ter um certo cuidado aí, porque o Corinthians tem 3 titulares aí que estão com 2 cartões amarelos e o próximo jogo é com o Palmeiras. Tá com medo? Seria muito bom se esses três, não, pelo contrário. Tem que preservar o time titular. Seria muito bom se esses três aí, o Gabriel, o Rodriguinho e o Jô, não tomassem cartão amarelo. Porque isso aí vai facilitar muito a vida do Corinthians no próximo jogo. Tomara e digo que mais, não... Bento, já que eu tô falando aí do Coringão também. O Sheik estará de volta à Arena Corinthians, mano. Sim. Quem colar no jogo aí tem que aplaudir. Nossa. Esse maluco de pé. Independentemente do que tenha acontecido, a volta do Sheik à Arena Corinthians tem que servir como se fosse um guerreiro americano voltando pro Santos. Ah, é de brincadeira. Todo mundo podia se beijar, né? Na hora que ele entrar, todo mundo tocando Sheik, selinho eterno. Isso é coisa de São Paulino. Vai ver lá. O Sheik jogava vai lá, onde? O Roça Beiço lá. Mas jogaram pedra nele lá no vai, CT. O negócio é o seguinte. Vai lá dar um beijo grego lá no Sheik. Com relação à torcida do Corinthians aí, o pessoal tem que homenagear o Sheik, sim. Porque esse cara foi um guerreiro com a camisa do Corinthians. Em 2012 o cara foi monstro. Então eu sou a favor, sim, de fazer uma homenagem gigante para que o Sheik possa ser homenageado em plena Arena Corinthians. E mandar um abraço aí também pro Ruizinho. O Rui do Ruizinho, Marco Antônio Filho, concorda comigo. Tamo junto, Ruizinho. É nóis. O Sheik é o cara. Boa. Ó, mas o Ruizinho, bicho. Peraí. Esse aí, pra concordar também... Ele tá louco pra quebrar seu pescoço, você tá de brincadeira. Ele tem que isso, um QI de uma formiga. Pescoço, mas vocês estão loucos. Tem o QI de uma formiga. Oh. Você tá de brincadeira. De formiga nada. Respeita o Rui, maluco. Você é já louco. Deve ter dado vários selinhos também no Sheik, o Rui. Aqui. Dá um selinho no seu traseiro. Ah, juiz. Ué, mas o cara deu, não deu? Olha, em homenagem. Não foi selinho, então... foi uma brincadeira com amigo. Os caras do Juventude falaram que era uma brincadeira de vestiário também. É verdade. Você já fez aquela brincadeira no vestiário, mano? Eu nunca, graças a Deus. Mas o Ale falou, quem nunca? Ouvi de fundo. Mas brincadeira boa é essa que nosso ouvinte, produtor, o Escambau, fez aí em homenagem ao Romero e uma homenagem também ao Ale Oliveira. Show! Ele veio de Assunção, capital do Paraguai. Não domina uma bola e só sabia marcar. Era ruim e tinha garra, mas começou a jogar. É artilheiro da arena e nos antes vai deitar. Ele veio de Assunção, capital do Paraguai. Não domina uma bola e só sabia marcar. Estádio 97. Era ruim e tinha garra, mas começou a jogar. É artilheiro da arena e nos antes vai deitar. Ô, Romero! Eu jamais te critiquei. Falta habilidade, mas você tem vontade. Nunca mais te zoarei. Mas você tem vontade, nunca mais te zoarei. Hey, hey. Sensacional. Inspiração de Ale Oliveira. Muito bom, muito bom. Cara, é muito bom esse rapaz. Muito bom. Ah, tá louco. É o Márcio. Sensacional. Valeu, Marcião. Márcio Rodrigues, valeu. É isso aí. Bom. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, seu Bento! Palmeiras! Nós! Fala de nós aí, seu Bento. Ô, vamos lá, o Palmeiras aqui. Do Verdão, fala do Verdão. Vamos lá, na guarda aí, Domenico. Hoje, segundo informações... Xixi, tá louco? Hoje seria... Pé, vocês vêm de uma derrota. É isso aí. Uma derrota, tem xixi? Já tá 50% fora da Libertadores. Não, não tem nada de 50. Por que 50% fora? Já foi 50% do jogo. 50%. Não, tem nada de 50%. Nada mesmo dos antes. Se acabasse o mundo nesse momento... Quem tava classificado era o Barcelona. Mas também ia morrer também. Mas se acabasse nesse momento, o São Paulo tinha caído. Então não vem com esse papinho. Não, mas aí não ia ter o próximo torneio. Então, e também não tem outro pro próximo também. Fala da naba! Ia morrer na eternidade. Fala de nós aí. Ô, Domênico, mas o negócio é o seguinte, estamos no aguardo aí. Segundo notícias vindo de esporte. De esporte. Hoje é o dia D. Ele falou que não aguenta mais isso, o Diego Souza. Ele não aguenta mais essa pressão. Ah, é? Deve a pressão, tá ruim, nossa, ele, né? Tá ruim, né? Deve não sei se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar mais aqui ou lá. Então, estamos no aguardo. Talvez ele falou que hoje ia ter uma posição final sobre se vem ou não vem. Olha, seu Bento, você sabe que aquela informação que eu tinha divulgado naquele dia tava tudo certo. Tudo certo, tava tudo certo. Só que o esporte teve o olho maior que tudo, né? O esporte cresceu o olho aí. Foi zoião. Foi zóio. E a coisa não fechou por causa disso, mas tá tudo encaminhado. Sim. Tanto que o Diego Souza lá chorou no final, tipo, despedindo, né? E aí a coisa pegou, porque o esporte pegou pesado lá, né? Uhum. Agora não sei, mas vamos aguardar aí. Sobre o jogo de domingo. A proposta é aquela que eu te falei lá, tá em cima da mesa lá. Mas molhou mesmo, Domênico? Já era? Não, não sei se molhou, mano. Não. Depende não. Do não. O que depende do esporte. Tá, tem conversa ainda, hein? Não tá molhado, não. É. Então, mas também não tá fechado, né? Tá, né? E agora... A situação ali tá... Ô, Domênico, na boa, com relação a esse negócio do Diego parece Souza que queria vir, comentou, viu? Então, cara, mas sabe qual que é o BO? O Diego Souza, ele não vai querer, cara, na boa, bater de frente com os caras. Ele não vai, de fato então, não vai. Foi isso que pegou, mano. Ele não bateu de frente com os caras, porque se ele quisesse bater de frente, tinha vindo. Então, tinha mas, Domênico, ó a situação. Entendeu? O presidente do esporte, ele não vai ser doido de falar, eu quero vender o Diego Souza. Que a torcida mata o cara. Vai matar ele, e o Diego Souza, ele não vai querer falar, eu quero ir pro Palmeiras, porque aí ele vai, teoricamente, ficar mal com a torcida do Sport também. E ele não quer isso, porque ele tem uma gratidão muito... É, uma gratidão gigante pelo time do Recife lá, que o projetou novamente pro cenário do futebol. Então tá meio que naquela, ó, eu não vou falar nada. E do outro lado, ó, eu também não quero falar nada. E o Palmeiras querendo... E aí, gente, o que vocês fazem? Um não quer dar o braço a torcer que quer ir embora, e o outro não quer dar o braço a torcer que quer vender. Exato. Então os dois estão na encolha pra não ficar mal com a torcida. É mais ou menos isso. É perfeito, mano. É perfeito isso aí. E não venha daquela outra vez lá, que já tava tudo certo, garantido e tal, não sei o quê. Que até falei, ó, nas próximas horas vai dar em tudo quanto é site, que parece que fechou e tal. Mas aí o presidente cresceu o olho. É o dinheiro, e aí agora, né, pegou pesado. Né? É, mas o Palmeiras ia desembolsar 10 milha lá. 10 milhões, cara. E queria mais. O papo aqui queria mais. O Diego Souza falou, quero ir. Tava acertado, dinheiro tudo certinho lá, 250 mil, mais 100 de produtividade. A grana era aquela. E se ele jogar final de semana, já era, né? Se, não sei, é a sétima partida? Estão falando que é a sétima partida, não sei. É. Então, olha, se ele jogar, vai miar o negócio. Exatamente. Se ele jogar, é por isso que ele tá aí nesse estado aí. Ele tá louco pra vir jogar no Palmeiras e tal. Vai disputar as competições aí, porque o esporte, vamos falar sério, né? O esporte vai lutar pra não cair, né? Certeza. O Palmeiras, ele luta pra ser campeão, né? Ele largou o Fluminense pra ir pro Sport. Ah, não quero mais ficar no Rio, cidade grande, bababá, inventou uma história. Não se deu bem lá, né? É, e dizem que a família dele gosta muito de Recife. Não, e ele também. Ele também gosta. Ele também. Não, ele gosta, se adaptou bem lá. Ele gosta de futebol e pra caramba, ele joga lá direto, tem os amigos dele. Ele gosta de fazer aquele gelo vioral também. Gosta, mas todo jogador, a maioria gosta, né? A maioria gosta. E lá ele tá muito adaptado, a torcida. O time joga pra ele, né? Foi até a pressão não é tanta, né? Exato. E hoje até o. O Borja, com relação ao Borja, o seu Bento, tem informação ou não? Ele tá sorrindo? Não, o Borja chegou com uma inflamação intestinal. Hã? Inflamação é a informação que eu tenho. Chegou com uma inflamação intestinal. Talvez não jogue contra o Cruzeiro, mas também a gente não sabe se ele seria titular contra o Cruzeiro. Piriri, né, Dudu? Hã? Piriri, né? Não sei. Então, ele só não, passando que tá a informação também, aqui, tá? O Guerra também não deve jogar, deve ficar mais uns dias com o seu filho aí, não deve jogar. É, o Guerra, e ninguém fala nada, né? Pediram pra não falar nada. É, exatamente. Tal. Então a gente não sabe o que tá acontecendo lá com o filho dele também. Exato. Né? Espero que esteja tudo bem, que ocorra tudo bem, porque esse negócio aí, olha... Mexer com criança é complicado, hein? Sim. Ainda mais com filho, olha, né? Atenção, porcada, que tem promoção legal demais, hein? Promoção? É isso aí. Torcida Estádio 97 para Palmeiras e Corinthians. Opa! Atenção, torcedores do Porco. É o maior. Opa. Porco maior que ligar e disser, eu quero ir na Torcida Estádio 97. Vai na quarta-feira que vem. Ver Palmeiras e Corinthians no camarote único. Que conforto, que mordomia. Legal demais, tá bom? Então, olha, porco que ligar e falar... Eu quero ir na Torcida Estádio 97, ganha vaga pra ver Palmeiras e Corinthians quarta-feira que vem, lá na Arena do Porco, tá bom? Que presentão, hein? Presentaço. Será a primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É, não será. Será, mano? Se Deus quiser, não será. Será a primeira de muitas. Nós vamos abrir sabe quando você abre a comporta de águas? Nós vamos abrir o comporta de derrotas do Corinthians. Pode crer. E eu vou dizer uma coisa pra você, Sombra, já tô falando agora. Não quero... Atenção, juizada que apita o jogo da Ponte Preta com o Corinthians. Não deem cartão amarelo pro Corinthians, não deem. Eu quero completo. É completo? Porque que senão quer... vem esse papinho, porque Sombra. Você quer humilhar completo, não isso? Não jogou o titular, bibi, o papinho aí, tá com medo. E quero completinho pra meter, dar na cara, dar na cara. Mesmo? É isso aí. Vamos dar na cara dos maneiros. Se não humilhar, não vale. Não. Senão não. Se ficar três aí que ele falou aí, amarelo, eu nem comemoro. Nem tirar saco, eu vou tirar. Nossa. Ó, eu esperei. Vou tirar lambida na glândula. Eu esperei. Agora o negócio é o seguinte. Concorda comigo, Marcão? Concordo plenamente. É nóis. Agora eu vou falar. Fala aí. O negócio é o seguinte. Eu vou responder agora o torcedor aí da Sociedade Esportiva Leila Pereira. Olha. Meu time. Não perde pro seu na quarta-feira, Suíno. Quer apostar? Grava aí, produção, não grava aí. Tá gravando. O time da Leiloca, não perderemos pra vocês. Vai perder, mano. Não perderemos pra vocês. Escreve que eu tô te falando. E ó, oh, vou dizer mais, Sombra. Perde com recrintes. Com recrintes. Recrintes. Recrintes. Eu me empolguei, mano. Tudo bem, faz parte. Requinte de crueldade ainda vai ser. Você vai ver. Mas, ó, vocês vão ver, me cobra. Quinta-feira pode me cobrar. Domênico, independente de qualquer coisa, esse clássico já tá sendo televisionado aí pra mais de 190 países. Exatamente. Já ultrapassou a luta do Pacquiao no último final de semana. É isso mesmo. Isso é verdade. 190 é o maior clássico do mundo. O Mano tem razão. O Mano tem razão. Dá chupada aí, Alexandre. Chupa aí, eu trouxe. Calma, Lê, é figurado o sentido que ele falou ali. É figurado? Calma, Lê. Agora já foi. Já foi. Esse é o Estádio 97 no oferecimento do PES 2017. A gente vai dar uma dica sensacional pra você que é fã de futebol e de game. Presta atenção. Agora, você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade, está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras na Arena, com o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e o UEFA Champions League completa. E mais, tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017 está a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. Ó, pessoal, quer participar aí? Então manda a sua mensagem de áudio para as cornetadas do Estádio 97. O número é o 94-353-0150. Grave o seu áudio, 94-353-0150. Cornete pra valer, tá bom? Manda aí que a gente vai mandar no nosso WhatsApp, aí vai mandar as cornetadas no ar, as melhores, as mais criativas. E se você tiver sem criatividade, a gente já tem a tradição. Você tem sempre um bom Mota como tema, né? Pra você buscar lá do fundo aquela gravação bacana aqui pro Estádio 97. 94-353-0150. Ainda hoje a gente vai dizer por que o cachorro não quis ficar com o Mota. Não fala da cajuzinha assim. É. Cajuzinho tá muito bem tratado. Ah, ainda hoje. A aposta. Outro dia teve uma aposta. Foram apagar o Mano ainda, velho. O Mano apostou com o Alê. É possível, velho. O Mano apostou com o Alê que o Mota era capaz de dar as manchetes do estádio sem cometer três erros. Um absurdo. Então, e o Mano ganhou. O Alê falou, impossível, não existe a menor maneira do Mota dar as manchetes do estádio sem cometer três erros. Peguei um dinheiro no mole do trouxa do Mano. Olha, o Alê podia falar assim, um erro. Não, o Alê ainda falou três. Três. E aí, constataram-se dois erros. Porém, um ouvinte mandou para nós um alerta, o qual passou desapercebido por nós. Foi um nós erro não, só. Nós não reparamos, tá nós não reparamos. Já. Por favor, Mota, na hora que você tiver que falar, a gente chama. Nossa, aí, que isso! Nossa, tipo, é pancada, né, velho. O Mota é réu. Aí, precisa aí ser, o capim aí, vamos então, aí o... E o ouvinte nos alertou. Nossa, então, nós fomos na censura. E aqui na censura tem os três erros. Sim. É isso? Sim. Ou não. Então tá bom. Nossa, daqui a pouco a gente vai trazer essa censura aí. Me dá minha moeda aí, mano. Valendo 50 conto aí, o Mano vai ter que devolver a moeda pro Alê. É. Pelo contrário, que tem que pagar esse bandido aí, ó. Nem pagou. Bandido? A dona Ivone vai ter filho bandido? Você tá louco? Olha. Bandido. O Mano ganhou, pô. O Brasil fosse o Rui da novela. É Rui? Oi, cara, como é que chama o cara da novela lá? Porra, ele a Bibi fugiu com... Ele tá fugindo na favela lá. Fugiu com o marido e deixou o filho lá. Eu não tô mais falando com a Bibi, não. Ah, tá brincando. Essa Bibi é uma grande, uma lazarenta. Agora, se eu realmente fosse bandido, como me acusa levianamente o senhor Maurício Borges, certamente seria o bandido da luz vermelha, mas da casa, né? Da casa da luz vermelha. O senhor é o Rubinho, velho. Os caras querem mudar o julgamento, velho. O cara quer fazer um julgamento do negócio que já tava certo. Ah, mas não, o que é certo é certo. Ah, não, tava superior. Tava certo, já tinha dado um ganho agora. Você sabe que no tribunal o réu não se manifesta, né? É o advogado que tem que falar por ele, né? Agora tem uma coisa. O réu se cala, né? Se ficar provado, como todo mundo acredita, que o... Essa anta aí cometeu três erros. Aliás, vocês podem algemar a língua do Mota, por favor? Não, hein? Pode, é de alta periculosidade, hein? Tem que algemar a língua dele. Vou te dar uma coisa pra algemar aqui. Olha, se ficar aprovado, o senhor Maurício de Pintor, Borges de Oliveira, terá que pagar o dobro. Não, por que dobro? Porque... honorários. É lógico. É evidente. É evidente. O negócio é o seguinte, o seu Alexandre Oliveira. Primeiro, o senhor me deve, o senhor pague. Segundo, já tem juros. E terceiro, tem multa. Já está em R$68. Ei, nossa, o valor corrigido. R$68. Paga pro mano aí, pô. Não, agora vamos ver o que o juiz vai determinar. É uma sacanagem isso, pô. Isso aí é... paga pro cara, velho. Paga pro cara aí. Vamos ver a gravação. Tá com medo? Eu acho que o mano ganhou. Não precisa nem olhar. Tá na cara. Nosso Gilmar Mendes tá aqui, mano. Oi. Ô, Domênico, se fosse algo... Ele é autoridade. Se fosse algo, de fato, sem má fé, sem má... coisa do tipo, esse áudio já deveria ter sido exposto ontem. Tá na cara que eles usaram aí 48 horas pra manipular o áudio. De jeito nenhum. Cara, que fizeram aí tá bem estranho mesmo. Nesse áudio, a Polícia Federal levou 30 dias pra fazer a perícia lá no gravador do Joesley. A gravação do... Aqui os cara... Nós aqui cara em um dia já resolvemos o assunto. Por favor, olha, mais uma vez, seu advogado, por favor, mande seu réu cala a boca. Vai, mande o réu cala a boca. Ô, Gilmar Mendes, se fecha aí. Fala assim, ó, chama o Meirinho pra tirar essa porra da vista. Mas tá deitando, hein? Gilmar Mendes. Aquela gravação do São Paulo lá da direção não chegou até hoje. É, não chegou. Nossa, existe. Demorou um dia, pô. Ah, brincadeira. É isso aí, esse é o Estádio 97. Agora é a hora. Agora é a hora. Oi! Que alegria! Ei. Vamos sorrir e cantar. Oi! Agora é a hora, sexta-feira. Oi. O decreto de Ale Oliveira. Especial pro ouvinte do Estádio 97, porque... vai. Só a cabecinha eu coloco no travesseiro. Porque onde o urubu pisa de bota, eu ando descalço. Então me chama de Instagram, clique em mim, porque hoje eu vou fazer história. Pode me chamar de Capitão Nascimento, porque hoje a sua boca vai ser minha. Nessa sexta, eu não sou computador velho, mas hoje eu vou dar pau a noite toda. Então vem com o bode... dos ricos de feição da novela das nove, barra Mingravida, com Fiuk, Rodrigo Lombar, Emílio Dantas, Marcos Pigozzi, eu e ele, Azaia. Ale, toda sexta você revela geralmente onde você cria o seu decreto, né? É. Esse foi criado onde? A semana passada tinha sido no banheiro. Sim. Ah, e esse foi na cozinha com a tia do café. Tia do café. Que eu, inclusive, estou cobiçando um pouco, né? Tem ah, é? Lá da ESPN, né? Tia do café. Não, tá aqui, daqui. Aqui! Ah! Ah, entendi. Ah, não, é o Domênico. Mas tem duas tias do café. Você tá furando o olho do Domênico. Ah, desculpa, Domênico. Ali é, não, não. Ali é coisinha do Dodô, hein? Não, é, depende. Ali é o belisco, é o belisco do Dodô, velho. É isso. Paixão antiga. Tem duas ali, são a Naná e a Cris. Naná furando o olho do Domênico, cara. O Silvano já. Olha, e o Silvano ainda fala assim: pô, Dodô, agora é minha vez e tal. Que isso, vocês estão loucos. Brincadeira, hein? Paixão maluco. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. No oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Ligou e disse, todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, voo de 99 Corp, você ganha um kit da 99. Então esses são os prêmios de hoje, as Mac Oferta, os vouchers da Mac Oferta McDonald's e o kit da 99, tá bom? Vai tocar o Boa. Asdrubal, toca Asdrubal! Você é o chupador de cano! Ai! Sente pedala, mano! Você é o chupador de cano! Ai! Deixa vir! Alô, cambada de ridículo. Alô? Alô? Putz, olha, vou desistir. Tem cara que liga, isso é protesto do ouvinte. Sexta-feira, dá um olho. Olha, brincadeira, hein? Mas já sobe o sangue, velho. Tchau. De certa forma, não, Katsu. Segundo. Ora, alô? Alô? Quem fala? Alô? É Wagner. Ô, Wagner, tudo bem, meu? Tudo certo. Ou o ânimo do cara. Nossa, tá animado, hein, meu? Aí, não. Não, pô, no trabalho. Porra, velho. Ah, dependendo do trabalho, é. Trabalha do que aí, meu? Trabalha do quê? Mas se o trabalho não for a UTI, velho. Eu sou analista de marketing. Marketing. Isso. E... Primeiramente, Dodô, eu quero ir no estádio. Calma. A torcida do estádio 97. Primeiro... Aê, rapaz! Aê, parabéns! São primeiro do teu nome completo aí pra pegar o esquema aí, vamos lá. Beleza, é Wagner de Freitas Firmo Júnior. Wagner de Freitas. De torcedores assim, ó. Wagner de Freitas Firmo Júnior. Firmo Júnior. Empolgados, ó. Tá certo. E me conta uma coisa, qual que é o bairro? Eu sou do Betaville, Barueri. Betaville. Tem o Alphaville e tem o Betaville. É, Betaville é de pobre mesmo. É? Não sei, não conheço. Nem eu, velho. Né? Mas o lado onde você mora, você conhecia, o chefe? Você tá me olhando, pô? Falei, pô, o cara conhece. Não, mas existe Betaville mesmo? Eu não sabia que existia. É um trocadilho que ele fez. Existe, juro, existe. Mas em Alphaville, Betaville? É perto de Alfa? É mais ou menos, é no lado pobre lá. Lado pobre. Ou isso virou piada da região? Não tem lado pobre, não, hein? É piada o nome do bairro? Não, é verdade. Pode colocar no Google. Mas é condomínio também? Não, não, é de prédios. Prédios. Tem alguns prédios e tal, mas é o lado pobre. É Alphaville de Barueri, entendeu? Tá certo. É porque as pessoas acham que existe uma cidade chamada Alphaville, né? Exato. Não existe uma cidade chamada Alphaville. Alphaville é um condomínio. Alguns condomínios, um grupo de condomínios que pertence a Barueri e Santana de Parnaíba. Isso. Pega nas duas cidades, é isso? Pega as duas. As duas? Uhum. Olha, você tá vendo? Se você só perguntasse agora pro RG. Nossa! Você é Santa Isabel! Santa Isabel! É, não sei saber. Tá vendo? Chefe Benedetti, isso é sensacional. É. Ali, um cara geograficamente muito bem instruído. Obrigado. Ô, velhinho. Oi. Palmeiras agora pega o Cruzeiro, né? É, sim. Domingão, lá em Cruzeiro. Né? Tá com cheirinho. Azedou. Que cheirinho que vocês estão falando? Quem são vocês pra falar alguma coisa? Vai pro time alternativo ainda. Quem são vocês pra falar alguma coisa? Eu te falei, Domênico, né, o cara é inconveniente. Tá de brincadeira, vocês estão na zona? Você tava falando do time, pessoal, melhor. Tá falando do time que tá em quarto lugar pra um Cruzeiro que nem sente o lugar que tá. Esses trouxa aí. Fala aí. O Palmeiras hoje é o time a ser batido. Ah, é. Todo mundo faz questão de falar que é do Palmeiras. Tô vendo. O Palmeiras é o que dá mais audiência. Ah, iludido. Iludido. Pô. Você trabalha com marketing ou com droga, cara? Porque se for com droga, o Bento tem interesse. Rapaz, tem razão, vocês estão loucos. Rapaz, tem toda a razão. Mas não encaixou, né, velho? Não deu. Todo mundo faz questão de ganhar do Palmeiras, todo mundo fala do Palmeiras. Ah, é só Palmeiras. Hoje em dia, a graça é ser Palmeiras. Olha, Wagner Mais, se Real vier, Madrid tá pensando. A graça é zoar o Palmeiras. Ó, pro Mota zoar. Tentar não se conseguindo zoar, não, hein, Dodô? Oi. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Só tem competição se disputando aí, ô, trouxa. Campeonato Brasileiro. Mas o último jogo, qual era? Tá, estou falando aqui, ó. Mas o último 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Palmeiras. 4 vitórias seguidas no Brasileiro. Tá chupada aí. Nossa. Boa, Ale, boa. Mesmo assim tá 10 pontos atrás do Corinthians. Porque começou o campeonato mal, foi por isso. Tínhamos outras prioridades. E também perdeu pontos bobos para equipes aí, consideradas até menores e pequenas, né? E não poderia ter perdido. Por exemplo, não poderia ter perdido para Chapecoense, mesmo jogando lá. Não poderia ter perdido pro Curitiba, mesmo jogando lá. Né? São aí alguns pontos que você começa a fazer e faz a diferença na frente. Não, eu vou fazer uma pergunta pro Amigon. E depois o senhor Maurício de Pintor Borges de Oliveira pode responder. Se o Corinthians estivesse disputando a Libertadores and Copa do Brasil, estaria na liderança do Campeonato Brasileiro? Interrogação. Não, mas não dá pra falar, mas acho que não. Acho que não. Possivelmente sim. É que sim, que é. Mano, você tá de brincadeira, mano. Possivelmente sim. O mano é demais. É, o mano é muito sério. Mas peraí, ô Domênico, ô Domênico. No aspecto fanfarrão, o mano ganha, velho. Não, não é, Domênico. Como eu vou te falar o porquê, você vai concordar comigo. Deixa eu ver. O time do Corinthians, diferente do time do Palmeiras, ele já tem um padrão. O time do Palmeiras é um time que está em reconstrução. Você vê o Cuca muitas vezes modificando a equipe, ele não tem noção do que ele vai fazer, ele improvisa jogadores, ele está testando. O time do Corinthians é um time que já está pronto. Ele poderia talvez aí não ter a vantagem que tem aí do Campeonato Brasileiro hoje, de 7 pontos para o segundo, mas pelo estilo de jogo que tem, Mas não dá pra falar. Mas não é isso, mano. Eu vou te explicar o porquê que não dá pra falar. É óbvio que não dá pra falar, é uma previsão. Mas se tivesse que apostar, eu apostaria que estaria na liderança sim. Porque o time do Corinthians, desde o Campeonato Paulista, todo mundo já sabe como é que joga. Mano, eu dar... acho que não, mesmo porque os caras não conseguiram ganhar do Inter, cara. Não, eu posso dar uma deitada no o Inter, mano? Na Copa do Brasil. Não ganhou porque foi um acidente de percurso, Domênico. Então, mas os acidentes de percursos, eles acontecem, gente, em Copa. Peraí, o Ale vai dar uma deitada nele agora. Pelo fato da Libertadores, na segunda fase, e a Copa do Brasil, durante todo o torneio, ter caráter eliminatório, mata-mata, então... invariavelmente, o Corinthians teria que poupar alguns dos seus titulares no Campeonato Brasileiro, claro, para jogar esses jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Em poupando alguns jogadores, o Corinthians teria um prejuízo técnico e em algumas posições, como na lateral esquerda e como centroavante, não tem nem substituto. É. Portanto, o time cairia de produção e perderia pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Eu tô indo embora porque... Nossa, depois dessa não tem mais o que eu quero dizer, né? Isso mostra, como o argumento dele é raso. Não, esse argumento do meu querido Alexandre Oliveira é tão raso quanto uma piscina de lavar pé. Porque o negócio é o seguinte, ele pontuou duas posições só que o Corinthians poderia poupar jogadores. Mas, por exemplo, o volante, se não joga lá o Gabriel, o Paulo Roberto, ele tem entrado bem. Se não joga lá, por exemplo, o Maicon, o Camacho pode entrar e fazer às vezes. Não vai jogar o Jadson, o Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel tem entrado e tem dado conta do recado. Ah, não vai jogar o Balbuena, o Pedro Henrique entra e dá conta do recado. Ah, o Cássio se lesionou por algum motivo, tem o Walter no banco. Então, seu Alexandre Oliveira, me surpreende muito o senhor, que é um exímio conhecedor de futebol, apontar somente duas posições que o Corinthians talvez tenha uma certa carência. Talvez. Não seriam poupados no mesmo jogo. Não seriam poupados os dois no mesmo jogo. Você poderia fazer, talvez, aí um revezamento para que você tirasse num jogo o Jô e no outro jogo você tirasse o Guilherme Arana. Então me surpreende muito um argumento raso e fraco, como esse que você acabou de desempenhar agora. Se você muito obrigado, estou me retirando. Até segunda. Se você tirar o... Se você tirar o Jô de dois jogos vou ficar mais um pouco. Isso pode representar a perda dos três pontos que o time conquistou. Mas, ô Wagner... Oi. Mas, agora, o Palmeiras está numa condição aí, lógico, na tabela, pior que o Corinthians. São quatro pontos, né? Exatamente. É quatro? O quê? Quatro? Não, dez pontos aí, fora o baile. Dez? Não. Dez pontos. Mas fora o confronto direto. Espera só, eu falo quatro, você que tá comprando a minha ideia, porque você entendeu. São quatro. Entendeu nada. Na verdade, são quatro. O Sombra tem toda a razão. São quatro. Três nós arranca agora. E lá na frente, no retorno, é mais três, filho. Aí fica quatro. Aí é quatro. Ô, Sombra. Quatro, é quatro. O Sombra tem razão. Ô, Sombra. Quatro. Vamos lá. Então, o Sombra que é São Paulino e ele é imparcial nesse episódio. Claro, se você tiver que analisar hoje, Corinthians e Palmeiras... dos dois confrontos, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá. Analisando você, que é um cara imparcial. Como assim, os dois confrontos? Não dá pra saber. O outro vai ser lá no dois confrontos, não. É pelo que ele tá vendo hoje, de um time e de outro. Vamos lá, Sombra. O que você acha que pode acontecer? Mas são dois jogos em casa. São dois jogos em casa. Porque o outro é nosso salão, é. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Então vamos lá. Pelo contrário. Eu quebro esse prego aí com argumento. Prego, não. Vamos lá. Eu passo todo o histórico dos confrontos aqui. Na Arena Corinthians, até agora, aconteceram seis jogos entre Corinthians e Palmeiras. E quantas eliminações? Dois empates, duas vitórias do Corinthians e duas vitórias do Palmeiras. Eliminação? Na Arena do Porco, lá, na Arena Nova, aconteceram três confrontos. Uma vitória do Corinthians, um empate e uma vitória do Porco. Empatado. Ou seja, o confronto está equilibrado. E eliminação? E eliminação lá? Agora, eu fiz uma pergunta para o Sombra que ele não conseguiu responder. Eu também fiz uma pergunta, você não me respondeu. Sombra, responda. Responda. Ele não responde? Que acontecer, Sombra? Analisando hoje, quem você acha que é favorito, Corinthians ou Palmeiras? Olha, mano, dizer favorito entre os dois é complicado. Que o Corinthians está melhor, está. É óbvio, a pontuação mostra isso. Ô, Sombra. Mas eu não posso dizer que um clássico desse tem um favorito. Se você tivesse uma coluna só pra escolher, você apontaria a coluna do Corinthians. Não, coluna do Corinthians aqui. Coluna do meio. Que Corinthians, cara. Coluna do meio. Olha aqui, ó, Sombra. Como um time. Isso é fato. Fato. O time do Corinthians não perde há quantos jogos que eles falaram, hein? Quantos? Todos. Quantos? Sei lá. Mais de 20, porco. É a hora, velho. Sombra, é a hora. É. A hora é agora. O Brasil torce pro Palmeiras. Por que, que eu vou te dizer por quê? O Brasil, torce. Sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque sempre confronta entre Palmeiras e Corinthians. É o bem contra o mal. E outra coisa, o Corinthians hoje, ele precisa perder pontos pros outros chegarem. Bom, não pode. Vocês não vão torcer pra ele. Vai torcer pra esse cara ganhar pra disparar. Claro! O Grêmio torce pro Palmeiras. Ainda sonha com o meu São Paulo campeão. O São Paulo que tá lá atrás torce pro Palmeiras. O Santos torce pro Palmeiras. Todos estão torcendo pro Palmeiras. Brasil, lógico, não tenha dúvida. O Palmeiras ganha. Pode escrever o que eu tô falando. Palmeiras, quarta-feira, ganha. Boa. Ganha então, do Corinthians. Me cobrem na quinta-feira, por favor. Me cobrem. Verdade, você vai já ser dita aqui nesse programa. O negócio é o seguinte. Crueldade ainda vai ser. Nossa, o Palmeiras. Acabou. Nós vamos vingar todo mundo que vocês bateram, filho. É agora, chegou a hora. O Palmeiras, se não fosse a Parmalat e agora a Lenovo. Mas já vem, né? Já vem. Vocês teriam o relógio Magno na camisa. Que bobagem. Vocês teriam relógios Magno na camisa. Vocês seriam o novo Guarani. Vocês estão de brincadeira. Mano, você tá de brincadeira. Vocês são dignos de pena, porco. O seu time. O Sociedade Esportiva Leila Pereira. O seu time só virou grande em 90, mano. Para. E o seu time não é grande até hoje, vocês dependeram de uma leiteira. De coisa. Para, mesmo coisa pra cacete, mano, para, antes. Aonde? Você tá louco? Vocês dependeram de uma leiteira. Calma os dois. Ô, Wagner, boa torcida, Estádio 97, então na quarta-feira que vem. Você tem que estar a partir das 8 da noite, lá no portão C1, que fica na rua Padre Antônio Tomás. Você tá anotando? Você guarda de cabeça? Um cara mais inteligente? Isso, o cara é palmeirense. Eu ouço bastante, estádio, então você vai repetir isso. Você está anotando. Então mais vezes. Então. Ah, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí que tá a inteligência. Boa, Vagnão. Qualquer coisa, vai no replay. Essa. Replay do estádio. Isso. Wagner Montes lá. O Sombra. Oi, diga, Vagnão. É quem empolga. Eu só queria fazer uma crítica a um dos integrantes, que é o senhor Alexandre. Aí vai deitar. É o seguinte. Vai bater forte agora, hein? Eu estava na minha cidade e eu fui numa livraria e vi um gibizinho, assim, aqueles que você faz caça-palavras, né? E tava a ilustração do Ale Oliveira, né? Escrito decreto. Eu falei, poxa, que legal, né? O Ale, a marca Ale Oliveira chegou até no gibizinho, né? Na parte. Falei, pô, o cara tá voando realmente. Palavras cruzadas. Né? As palavras cruzadas. Eu falei, o que eu fiz, né? Eu falei, pô, vou ser solidário. Vou falar, vou tirar uma foto aqui, vou mandar por direct pra ele, certo? Tirei uma foto, mandei por direct pro Alê. E, pra minha surpresa, ele postou no stories dele. Boa! E aí, beleza, legal. Mas não deu crédito. Ele não deu os créditos pra foto. Entendeu? Mas tá uma perna, hein, Alê? Perdão, Vaguinho. Malinha, hein? Mas qual é a tua cidade, Wagner, que você não falou? É Barueri. Barueri. Tá. Desculpa, e ele não, deu os créditos. Ele, tipo... Como se ele tivesse ido numa livraria e... Se autopromoveu, é isso que você quer dizer, ô Wagner? Alê Oliveira se autopromoveu. Olha, eu não tenho procuração pra defendê-lo, mas é o seguinte... fala mal do Romero. A filhinha do Alê, ela tá muito intromissora, assim. Ela fica mexendo no celular dele. Fica brincando de postar, etc. Ela pega o celular dele, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, posta as coisas e ele nem fica sabendo. E ela pode, né? Quem não pode é a encrenca. Agora mudou. Não, dona encrenca não pode, não. Mas não, perdão, viu? Ó, pra me redimir, não sei se adianta. Se você me mandar agora no direct, eu vou postar e vou te marcar. Vai ter tá 500 bom, eu mil vou... Wagner não. Que vou te mandar agora. 86 não. Mil Wagner. A bolinha chinesa lariguda não tá aqui. Perdão, o outro agora viu? Tá... Ale. Foi desumilde. Olha, pra você ver a moral, eu fui viajar esse mês passado, tirei uma foto lá fora fazendo a Zion, também postei, marquei você e você não viu, mas eu entendo até que você tem bastante coisa, mas eu te mando, vou te mandar. Obrigado, irmão. Manda. Beleza? E eu queria mandar um chupa pro meu grupo Churumes lá, que é um grupo no WhatsApp. Não fala assim do Mota, não. Mota tá no grupo, não? Não, oi? Teu pai tá. Juiz! A véia gaúcha também tá. Não, o Mota é o administrador do grupo, mas... Oba! O Mota é o administrador do grupo, ele falou. Ale, mas pega aí, pega o Instagram do nosso querido amigo aí que tá carente, mano, porque ele tá precisando de uma moral. Fala aí seu Instagram pra galera te seguir aí também, o carente. Não, eu não sou igual você, mano. Não preciso de seguidor. Nossa, mas que nem... Ô, Domênica. Não! Ô, Domênica. Maria. Ô, Domênica. Oi. Porrada, nada, hein, velho? Não, pediu nada. Você queria ser divulgado. Você queria assim, você queria assim, você queria ter seu nome divulgado, porque você tá carente. Você quer ser famoso? Mata alguém na Praça da Sé. Mas mata alguém, você tá maluco. Tá carente, não, mano. Se não tiver ninguém na Praça da Sé, a gente manda o Mota. Mas a teoria do mano tá certa. O cara quer que marque ele, quer ficar famoso. Não, o maluco vai querendo ibope, mano. Manda o bagulho aí sem segundas intenções, maluco. Querendo ibope nas custas do Alê, maluco. Ô, mano, não precisa ficar chateado, sendo que você não tem uma palavra cruzada no seu nome, tá? Então, qualquer coisa vem com o Alê. Não, mas eu não quero. Eu não quero. Pra coquetar, vamos resolver. Inclusive. Ô, Alê, se você puder me marcar no seu history também, porque eu tô carente aqui no Rio, vá pro inferno, maluco. Ô, vem cá. Palavras cruzadas e corintiano também não combina, né, cara? Não tem. Não, o máximo não dá, que meu irmão pode ter com o nome dele é um boletim de ocorrência, né, cara? E olhe lá, né, Marcão? E detalhe, não tem assinado, é no dedo, no né? Digital. Digital. Oh, no pianinho, eu tô fazendo uma palavra cruzada aqui, ó. Ô, Domênico, vai, me ajuda aí, ó. Pode mandar, mano. O que o São Paulino gosta começa com P e tem 5 letras. Ah, isso! Não, fazendo uma palavra cruzada aqui. Tem I. Não posso dar. Pode ser peito, né? Peito. Tem O. Mano, vai falando, tem também. É tipo porca, mano. Tem N. É, teu papai que gosta. Ô, mano. Papai, tem 5 letras, começa com P, E outra, mano, o que você quer tá mole, vai dormir. É isso aí, Vagnão, um abraço pra você, tem que estar lá então a partir das 8 da noite, na rua Padre Antônio Tomás, 72, lá você vai subir até o quarto andar pelo elevador, vai chegar no camarote único e vai assistir o jogo com a torcida Estádio 97, tá bom? Beleza, só um abraço aí pro pessoal do Muretas FC também do meu time. Caraca, e um amo ela pra todo mundo. Valeu, cara. Um abraço. Carente. Respeito com os caras de Beta Vida. Chupa, mano. Beta Vida. Vai pro inferno, carente. Um abraço pro Churumes, mano. O cara que chorou. Quem administra o Churumes é a Cláudia Ohana. Ô, Sombra, a rapaziada tá no carro, no trânsito, tá. Meus ex-atletas. Ex-atletas. O Anão, que era goleiro, curiosamente. Ele era Anão? O Marcão, o Fê, o Caio, o Cacá, o Japão, o Pete e o Telo estão aqui ligados e estão falando que realmente o Mano tem razão, o Romero é monstro. É mesmo? É. De fato é. E eles fazem aqui no vestiário. Mas que isso aí, né? Eles estão levando da delegacia pra penitenciária, esse povo? Eu acho que sim, viu? Deve ser, né? É o bonde? Chamado Anão, velho. É, por isso que o time não tinha muitos resultados positivos. É que eles vão brincar agora, fazer aquela brincadeirinha lá que os jogadores do Facebook fez. Eu acho que é isso, eles vão fazer. Sexta-feira, né? Tem a desculpa da mulher. Como diz o Dodô, quem nunca? Quem nunca, né, Dodô? E lembrando rapidamente que essa brincadeira do Sul, quem fez foram todos colorados, tá? Lembrando. Ah, é. Mas, ô Vieira, eu não cheguei a acompanhar, mas o pessoal falou que os três atletas, eles foram mandados embora do clube. Foi. E os três, eles deram, acho que uma entrevista aí, fizeram uma reportagem com alguém. Vocês chegaram a ver essa reportagem? Não. Olha, eles disseram que era apenas uma brincadeira, que na verdade não houve, de fato, aquilo que se pensa estava acontecendo. Foi uma simulação. Viu, né? Deu pra ver. A gente viu. Deu pra ver que era brincadeira. Foi uma simulação real. Foi uma simulação, Que aquele rapaz ali abaixado estava jogando decathlon. Inclusive hoje, o Domênico, o Mota e o Vieira vão simular a brincadeira. Não vou simular. Hoje o Domênico, o Mota... Não. Domênico, primeiro... Pode filmar. Ah, aquele pedaço de pau que eu vou dar na cabeça de um. Que é esse, Domênico? Você vai dar no Sombra? Não. Isso aqui é pra dar na cabeça, mas trazer já carne aqui, ó. Ah, que horror! Já traz já um pedaço de carne aqui, ó. Pelo nariz, agressivo. Que agressividade. Vai que é legal. O Mota falou que é legal. Qualquer coisa vai ser o Mota que vai levar, então pronto. Dá na cara, no nariz. Estádio 97 tem... Posso escolher quem vai buscar? Não. Estádio 97 tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu ver aqui se nós já temos as mensagens chegando para nós, né? Porque elas não vêm diretamente, passam antes pela produção. Ah, mas acho que ainda não estão prontas. Muito bem. Pois bem. Então, mano... Hoje, sexta-feira, vou sair daqui, eu, meu amigo chefe, o Vieira e mais todo um monte de galera que quiser ir, e também o meu amigo Andireto, nós vamos lá no MEC. Cavalinho de óculos. Não vejo a hora de... Aí sim. E sobrar, vou te falar, cara. Vocês farão muito bem. Pô, muito obrigado. Vou pedir pro meu irmão me enviar aqui. Show de bola, muito obrigado, Andy. Você vai ser vocês farão muito bem, hein, Sombra? Com certeza. Vocês farão muito bem se vocês saírem do programa após as 8 horas e irem direto pro McDonald's, mano. Sombra, o McDonald's vai surpreender você de novo, rapá. Se liga nessa escalação aqui, ó. Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, rapaziada. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. Que baita escalação, hein? E de sobremesa, tem o McFlurry. Esse McFlurry novo do McDonald's de língua de gato trufado é o mais sensacional que eu já comi. É o novo McFlurry língua de gato trufado, galera. Se você não provou, prove, experimente, porque tá top demais, tá muito bom, tá melhor do que um gol do Corinthians em cima do Palmeiras, cara. Descubra a nova receita da linha Signature, experimente Caprese no McDonald's. Legal demais, é isso aí. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp, são as coordenadas do estádio, no número 94-353-0150, 94-353-0150. Agradecendo o pessoal que participa através do Facebook, aqui no post do Estádio 97, o Wellington Alencar, o Douglas Oliveira Silva. O Douglas fala aqui: ei, esse Marcão parece humano. O que... Oi. Por favor, Marcão, por que você parece humano? Porque talvez nós somos gêmeos. Nós somos gêmeos. Quem é o mais novo, Marcão? Realidade, meu irmão. Ele é mais novo que você? Mais novo 5 minutos, de acordo com a minha mãe. Eu, de acordo com os critérios de desempate, nasci primeiro. Chupa, mano. Ou seja, passou 9 meses sendo encoxado com o meu cordão umbilical. Como é que você sabe? Eu passava meu cordão umbilical nele. O senhor podia estar deitado de bruço lá, podia estar dando a cafungada lá. Como é que você sabe? Nossa senhora. Pelo contrário. Pra quem não sabe, o nenê nasce com a cabeça virada pra baixo. Ou seja, ele tava com o bumbumzinho virado pro meu cordão umbilical, sendo molestado. Estado dentro da barriga da minha mãe. Peraí, vocês estão fazendo 69 dentro da barriga? É isso. Agora, ô Marcão, deixa eu fazer outra pergunta. É verdade que existe aquele negócio dos gêmeos, que quando um tá resfriado, o outro sente? Você tem isso, não? Agora, por exemplo, eu tô com uma dor meio na bunda. O que você tá fazendo aí? Mano, o que é isso? Não, eu vou te falar o que é, Domênico. Mano, o que é isso? O senhor tá chocando o cenoura nessa hora, seu sem vergonha. Domênico, essa dor na nádega que ele tá, deve ter sido pelo Glory Hole que ele foi no Swing. Juiz! Aquele lugar que ninguém é de ninguém. Pois é. Ele deve estar sentindo essa dor agora, porque na hora ele nem deve ter visto quem entrou. Marcão tá fazendo o programa em pé. Marcão, sua mãe, aquela pessoa que seu irmão faz tempo não vê mais. É verdade. Ela tem ouvido o programa, mano. Falando nisso, eu vou te chamar de Maurício. Ela falou pra você de vez em quando ligar pra dar notícia que ela tá com saudade. Nossa, que filhinho de M, hein? Diferente de você, eu falei com a minha mãe hoje de manhã. Sei, imagina. Mas ele mora com a mãe, mano. Você não mais, né? Não, ele mora, mas não vê. Ele mora, mas não vê. Ele mora, mas não vê. Os caras com 30 anos. Ele não convive com os meus pais. Ele mora com o pai e a mãe, mas são demais, né? Ah, mas é bom, vai. É bom. Mas fala a verdade. Então é bom ou não é bom? É legal. Quem mandou você casar, seu pão? Não, mas pera. É legal, lógico que é legal. Só que tem o lado de, pô, o cara vai ficar até 40 anos lá com a mãe, pô. Vai. Mas o plano é esse, esperar meus pais morrer e pegar a casa pra mim. Ah, que é isso? Seu louco! Chupa, mano. Vai ser um ano outro lá, o cabeção. Um abraço. Não tem cabeça. Um abraço. Vou trocar as fechaduras e já era. Tá dominado. Cabeça não mora lá ainda. Pagar aluguel. Cabeça vai na padaria, ele volta, não entra mais, né? Pra quem não sabe, ainda existe mais uma terceira figura nessa família, né? É, o cabeção mais novo. É isso mesmo. Estádio 97, agradecer também, então, o Erlon Gomes. Obrigado, Erlon Gomes. A Marli Horta. É muito estranho ouvir a voz do Marcão falando do São Paulo, parece humano. Mas pra quem não sabe, meu irmão era São Paulino, então tipo, é uma igual, coisa normal, natural. Natural. Como... Graças a Deus, quando eu nasci, o médico bateu assim e falou, é macho. Corintiano, Paquito, chupa. É. Nem Suzane von Richthofen foi tão ingrata com os pais dela como quando o senhor foi, seu irmão. O senhor esfaqueou por trás, apunhalou uma família de sangue tricolor. Pô, falando nessa da... Fala. Da von Richthofen. Vocês viram hoje no jornal? Não. O quê, Domingo? Ah, ela quer entrar pra igreja aí, pra Universal, é. Cacete. Você viu? É, não. É. É, quer ser pastora. Você acredita nisso, cara, que eu li hoje no jornal? Não, os caras já aceitaram, falou que ela mudou, é. Que ela é outra pessoa. Os caras estão aceitando, falou, não. Ela tem namorado, Domênico. Mas você não acredita na recuperação da pessoa, Domênico? Ela tem namorado. Não, na namorada. Não queira saber o que eu acho. Namorada, namorado. É namorado, mano. Não queira saber o que eu acho. Você não queira saber o que eu acho. Eu gostaria. Não, melhor nem melhor saber. Não. Fora não, do ar eu falo. Não. Fora do ar eu falo, melhor legal. Não. Falo. Melhor não. Ah, então fora do ar eu falo. Cone do silêncio pra eu falo. Não, não. Fora do ar eu falo. Mas esse cone do silêncio já é muito previsível. É, melhor não. Gente, vamos falar de coisa boa. Vamos falar aqui da Copa do Mundo. Porque o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você tem a chance de ir pra Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo e com várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Você quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer. E ó, eles têm guias brasileiros e guias russos. Hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar em até 11 vezes. Então, para mais informações, ligue 2166-2250. Você tem uma turma de amigos? Vocês querem ir juntos para a Copa ano que vem? Liga agora. 2166-2250. Ou acesse o site estelabarros.com.br. Estela com S mudo ou com dois e com dois L's, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Vamos lá, boa. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Legal, vamos lá, três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida... No seu tempo, toca Asdrubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Mega Mundial! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! A cabeça do meu! Oh, oh, oh, oh, oh! Aí não. E cadê o cartão? É. Tem cartão? É isso que eu acho também, porque... Segue o jogo. Segue o jogo, segue porra. O jogo, segue o jogo. É pra você. Tá de brincadeira. Dodô, não pode falar assim com o Dodô, não. Alô. Alô. Alô, quem fala? Tudo bem, que é Ivan Matheus, tudo bem? Ivan Matheus. Tudo bem, como é que você tá, meu querido? Cruza o disco final. Tá bom, vou falar mais devagar, seus pregos. Seus pregos. Chamou de prego, Ale. Boa. Ivan Matheus do quê? Mais... Jorrada na lei. Meu, é Ivan Matheus e só isso. Só? Não pode ser. Não pode ser. Matinha, deixa eu falar uma coisa. Eu quero uma torcida estádio 97. Ei, olha a porcada viva. Boa, acho que quer ver o show, filho. Ivan Matheus. Modinha, modinha. Na hora sabe. Perdeu, ninguém ligou. Todo mundo é show, ninguém sabe. Ligou essa semana. Mas aí, agora? Aí ingresso pro show, filho. Aí não tem conversa. É show. Vai ser um jogo. Show nada. Ô, show do Verdão. Tá querendo ir? Show do Verdão. Que a porcada tá querendo ir? Não. E no momento difícil. Nós queremos ir porque sabemos. Não. Quando o parente tá próximo de passar dessa linha pra próxima, o parente tem que estar próximo. Tem que estar lá pra dar força um pro outro. Chupa, porra. Aqui, ó. Sabemos que vai ser... Manda o Mano subir o Morro do Alemão lá pra ver se vai subir lá. É, vai lá. Vai lá, mano. Ô, eu velho, vou na Rocinha hoje. Vai lá, mano. Não, não vai não, mano. Perigoso. Ô, velho, aí quantos anos você tem? Não é não, mano. Eu, 4.7. 4.7? Isso. E o bairro? É, Jardim das Flores, Osasco. Mundo de Oz. Mundo de Oz. Adora lá. Só que antes, né, do jogo que você vai assistir... Na nossa torcida aí, né? Do Camarote Único, é o seguinte, velho. Temos o Cruzeiro no domingo, né? Lá. Sim. É. Vão fazer um bom jogo lá também, né? Tá com medinho? Tá com medo? Não, por que medo? Não tem medo. Quem falou de medo aqui? Tá com medinho? Quem que falou de medo aqui? Rapaz, olha aí. Tá de brincadeira? Deitou no domingo. Cruzeiro bom é o Cruzeiro da Energia, filho. Boa! Aí você foi bem. Isso é bom. Eu não vou poder ir ainda, mas eu vou ainda. Vai, tem que ir mesmo. Esse próximo tem Blitz e JQuest, hein? É. Muito bom. 3, 6, 2, 4, 9, 1, 7. Então, eu acho que é o seguinte, contra o Cruzeiro, Domenico, não vai jogar o Guerra devido a essa situação do filho dele aí. Que coisa isso, hein? Mas tudo bem, tomara que fique bem, independente de ele ser jogador do Palmeiras ou não, acima de tudo que a criança dele fique muito bem. Eu tenho um netinho de 3 anos, eu senti um pouco o que aconteceu com ele aí. Rapaz, é complicado. Não, mas vai ficar bem, daqui a pouco tá zero. Tomara que esteja zero mesmo. Mas o Domênico Ivan, o Palmeiras, ele vai ter uma tarefa difícil aí contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá em crise e a torcida tá pedindo a demissão até do Mano Menezes aí, já pediu a cabeça do Caicedo, sim. O Caicedo já rodou aí também, que era um zagueiro ali. Mas a questão é a seguinte, o Cruzeiro contra o Palmeiras, ele vai ter que fazer das tripas coração, porque se o Cruzeiro não ganhar esse jogo aí, a tendência aí é que possa até cair o Mano Menezes, apesar da diretoria do Cruzeiro tá falando que não vai demitir. Caramba. Mas a torcida tá fazendo uma pressão enorme lá. Não, mas então é jogo de vida ou morte pro Cruzeiro, hein? Ah, sei lá. Eu acho que assim, ó, o mercado tá difícil hoje aí de treinador, se você for olhar. O São Paulo já teve dificuldade aí, ele pegou, vamos dizer que o São Paulo pegou a única opção que tinha. Você for olhar. Não é, Vieira, sabe por quê? Marcelo Oliveira. O bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Marcelo Oliveira, tá desempregado. E a torcida tá pedindo o Marcelo Oliveira. Vem cá, Marcelo Oliveira é como se fosse uma espécie, nas devidas proporções, como se o Muricy no São Paulo e um técnico na Berlinda. Não, e o Cruzeiro perdeu a final do Campeonato Mineiro pro grande rival. Perdeu o clássico agora pro Atlético. Caiu da Sul-Americana. Ganhava, tava ganhando três, do Palmeiras de 3-0, empatou. Tomou um empate. E outra, os caras têm lá, olha bem, os caras têm lá. É difícil cair, Thiago Neves. Não, o time é bom. Eles têm o Robinho, tem Thiago Neves. Eles têm lá o Alisson Ávila. É muito bom. O Alisson muito bom, eles têm o Ávila. Tem o Romero bom. Arrascaeta. A zaga é boa também. Tem o Romero do Bem. Não é boa a zaga? Romero do Bem, essa é boa. Tem o Romero do Bem. Tem um bom goleiro, que é o Fábio. O Romero do Corinthians. Dois goleiros. Gente, se bobear, o Cruzeiro é o quarto melhor time no papel. A zaga não tá o aquele que era do Flamengo, o Hever? Não, o Hever tá no Flamengo. Gente, quem que é? O Manoel? Quem que é lá? É o Léo e o... Tinha aquele... Tava jogando o Léo e o Caicedo. O Caicedo perdeu. O Dedé tá machucado. O Dedé não volta, né, mano? O Dedé. E o Manoel? O Dedé não volta. Por que, Dedé, não? O Manoel, mano. O Manoel não tava jogando. Manoel! Quem vai entrar, o Domênico, quem vai entrar, inclusive, na zaga do Cruzeiro... Agora? É um garoto, velho, se eu não me engano, de 17 anos. Opa. Eu não sei se o cara chama Murilo. Acho que é Murilo. Nesse jogo? Nesse jogo, mano? Isso. Pra deitar ali. O Mano Menezes vai improvisar esse moleque. É um garoto da base aí que tá subindo aí. E vai Sassá ser o Sassá 2 tá lá também. Sassá 2, tá. Diga. Então, Diga, amigo. O problema de estrear um moleque assim é perigoso, aquela história, né? É 8 ou 80, né, cara? Ou vai bem pra caramba, né? Consagra, né? Ou ainda mais zagueiro, né? Zagueiro é complicado, porque você consagra o menino aí num jogo contra um outro time que todo mundo diz que tem o melhor elenco, que realmente não tá encaixado no momento, mas todo mundo fala que tem o melhor elenco, aquela história toda. Ou você consagra o moleque, ou você pode condenar a carreira do moleque, né? Eu não sei porque esses técnicos brasileiros, cara, não aproveitam os campeonatos regionais para estrear essa molecada, tá? Você entendeu? Que nem, por exemplo, das contratações do Palmeiras, mudando um pouco de assunto, cara, eu acho que faltou um pouco dos caras contratar um outro meia, cara. Você entendeu? Porque, tem vários jogadores pra posição de volante, a gente tem alguns caras que podem fazer lateral, tudo bem que tem alguns bastante zagueiro. Mas não pode improvisar lateral, né? Não, até concordo, Domênico. Concordo que não pode improvisar. Mas aí você vai envolver contusão, um monte de coisa, dá até pra entender. Agora, por exemplo, não tô querendo colocar na situação do filho do Guerra aquela derrota pro Barcelona de Guayaquil lá. Mas eu acho que o Palmeiras passou o segundo tempo inteiro pedindo pra perder o jogo. Foi ruim mesmo. O segundo tempo foi ruim. Pedindo pra perder o jogo. Então, e até que uma hora conseguiu, né? Porque é brincadeira, né? Não tem, você sai Guerra do time, não tem alguém que arme ali. Entendeu? Teria na. Se você for ver, o Rafael Veiga talvez faria aquela posição. Eu acho que. Mas dificilmente o Cuca coloca ele. Então, o Moisés, que é o cara que machucou, faria essa. Sim, ele tá fazendo. Né? Por incrível que pareça, nesse elenco enorme que faz falta. Moisés faz uma tremenda falta. Ou se faz falta. Que jogou ano passado é brincadeira, Moisés, né? Não, jogou demais, sim, é verdade. Agora é aquilo que eu falei, né? A gente tem um pouco de sorte, entre aspas, que a Libertadores vai durar mais. E talvez até o Moisés possa jogar esse jogo também. É, então, como você falou ontem ou anteontem aí, não me lembro o dia exatamente, que se fosse 6 meses na Libertadores, a gente esquecia o Moisés, né? Na Libertadores, né? Mas quando vai esticar um pouquinho... Então, mas é assim, na verdade eu posso dizer o seguinte, estou bem emocionado de falar com vocês. Pô, que isso, cara. Pena que legal, cara. Pena que o nosso amigo Narigudo não tá aí, o velho tá de férias. É. Ah, tá de férias. Entendeu? E, viajou pro céu. Realmente, e vou falar mais uma coisa, eu vou conhecer a Arena graças a vocês, eu ainda não tive a oportunidade. Rapaz. Boa, legal. É assim, eu, pra resumir, eu passei umas situações financeiras aí terríveis há um tempo atrás, aí, agora cerca de um ano que eu voltei a trabalhar, então eu tava tentando me organizar pra entrar no Avante, né? Mas ainda não consegui. Mas lá é legal, o camarote único é sensacional, cara, você tá louco. Eu falo vai pra top, você, hein? Tua primeira vez eu passo muito lá na frente, porque eu trabalho com veículos de entrega, então eu passo muito. Tinha muita vontade de conhecer e graças a vocês eu ainda vou ter o privilégio de ir no camarote, cara. Uau, vai estrear bem lá, hein? Entendeu? Legal, show. Então tá bom. Só tenho a agradecer e parabenizar vocês. O Ale é um cara sensacional. Sensacional. Então, o Ale é mesmo. O Mano Cover aí é... É muito bom, mesmo, ele é maravilhoso. Só tem o mesmo defeito do irmão, né? Não torcer pra time bom, mas tudo bem. É isso, mano. Então, imagina. Parabéns pra vocês aí, cara. Obrigado, meu velho. Valeu. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Ivan. Bom jogo lá. Valeu. Grande abraço. Ó, Ivan. Sim. Você precisa estar a partir das 8 horas lá na rua Padre Antônio Tomás, 72, tá? Certo. Aí você vai entrar pelo portão C1, uhum. Vai pegar o elevador até o quarto andar. Ok. Lá vai ter as meninas do camarote único que vão te receber. Certo. Padre Antônio Tomás, 78. 72. 72. 72. Isso. Tá 7-2. Tô meio nervoso pra fazer os merchan aí, mas... Não, eu te ajudo, olha. Vamos lá. Do McDonald's. Todo dia é dia? Todo dia é dia de Mac oferta. Calma, realmente, todo dia tem uma Mac oferta, mas olha, todo dia é dia de... O que você vai ver no jogo? É um... Pô, todo dia é dia de clássico, né? Boa. Onde? Ó, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, boa, tá vendo? Beleza. Eu vou de 99 corte. Boa, legal, bacana. Boa, tá bem, show de bola. Beleza, já ganhou kit da 99 e também um par de vouchers da Mac oferta McDonald's, tá bom? Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês de novo, hein? Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais, tchau, tchau. Vamos ao segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as Drubal. Vai o Bambi. Agora o Ale se solta. Olha, ai, o Vieira se empolgou. Domênico. Olha o Ale agora, o Ale, hein? Essa coisinha. Olha aqui, ó. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Todo dia. Ó, o Mota cantando. Olha o Marcão. O Mota. Bota a roupa, Marcão. Ai, ele é gay. Sensacional. Essa música não, louco. Essa música é muito boa. Alô? Não pegou, né? Não pegou. Você for ver aí. Deu liga. A que tem mais. Aquela que tem o refrão mais forte, essa daí. Alô? O computador tá com cara que vai romper arquivo. Alô? Quem fala? Alô? Opa, quem fala? Daniel. O Porco Rosa. Daniel. Daniel do quê? Daniel Marcili. Marcili, que mais? Só isso. Quantos anos você tem, Daniel? Ah, tem não, desculpa, é Daniel Marcili, líder do campeonato, chupa Domênico. Nossa, que limitada! Caraca, levanta o Dodô aí. Nossa, Domênico, tá aí, nossa. Pedrada, velho. Liga pedrada, velho. Liga aí, Domênico. E a cara de bobo do Domênico agora. Ele tá esperando o sobrenome, muito pelo contrário. Vocês que estão aqui, a maioria que tá aqui, a maioria. A maioria é vocês. A maioria. Tirando talvez uma pessoa que tá aqui... São pessoas muito bem educadas, né? Você pergunta o nome do cara, o cara vem com pedrada pra cima de você. Isso é verdade. Mas você percebe... Essa gentinha sofrida, você percebe, né? o grau da coisa quando o cara fala o time que torce. Ah, deselegante. Entendeu, Sombra? Não, entendeu? Vocês entenderam, né? Entendi. Deixa eu falar, vou explicar mais, né? Não, o maluco deu uma jorrada. Não, respeita a jorrada. Pega o lencinho e limpa o olho. Puta do mané que tá aí falando. Está louco. É isso. É um puta mané. Imagina, Dudu. Só deu um incremento. Já antecipei, meu. Fala o nome completo, você fala que o seu nome é líder de não sei o quê. Você é um trouxa. Eu fui obrigado a falar a verdade. Eu não tenho. Segue o jogo. Segue o jogo. Te ofendeu. Aqui não tem papas na língua, não, filho. Aqui eu falo a verdade. Mostra que fala a verdade. Cala a boca, rapaz. Não te ofendeu. Ele não te ofendeu. Mas eu não ofendi ninguém também. Falou sim, falou Chupa Domênico. Lógico que ofendeu. O cara é meu trouxa. O cara é parceiro, ouvinte nosso, é amigo, irmão. Fala com o mano. É o momento... Peraí, deixa eu explicar pra você. É o momento. Explicar, fala com o cara lá, pô. O Chupa Domênico e a Vini. Chupa atrás do irmão aqui, ó. Também, eu já fez tudo, Dodô. Mas a irmã é que a gente dá um jeito, né? Ô juiz, Juiz o quê? Que juiz? Juiz, é verdade, vou quebrar o galho do cara, pô. Família brasileira. Tá lá encrencada a mulher do cara, a irmã dele. Tá nervoso que nós vamos bater vocês de novo. Nós vamos. É nós vamos. Vamos lá, aprender o português. Juiz. Nós vai, nós vamos. Que nós vamos. Vai, Pascoal. Aprende a falar aí, ô, trouxa. Escrevendo a lousa pra você aqui, ó. Nós, aqui a lousa, ó. Nós vamos. Vamos lá, repete. Vai, Elia, vai pra cima do porco. Repete. Nós vamos. E nós vai, nós vai. Há um nível aí, Nós vai com o nível aí. Daniel, vai pra cima que ele tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. É, que perder a linha. Você vai ver o que perder a linha na quarta, trouxa. Sem humano. Nossa. Vai ver o que vai acontecer na quarta na nossa arena lá. O pau que vocês vão tomar. Mas vai ser um pau, velho, que você vai ver só. É uma costureira que o Dodô perdeu a linha. Pode dizer, o Palmeiras é Brasil. Vocês vão tudo torcer pra mim. Todo mundo vai torcer. Você vai ver. Óbvio. Ale, você vai torcer pra quem, Ale? Até o nome do jogador de vocês fala o estado de vocês. Fala do teu time aí, Mané. Manézão, fala do time aí. Ale, você vai torcer pra quem, Ale, nesse jogo? Dia, fala aí do teu time, o Torneirão Futebol Clube aí, vai. Vou torcer pro Romito. Amigon, deixa o time... Ô, amigão, deixa ela aí loca de lado aí, o time da Leiloca. Mas nós temos dinheiro. Mas temos dinheiro. Não estamos devendo dinheiro. Não deve estádio pra ninguém. Nada. Não deve imposto. É a dívida que dá graça na vida. Então vai ser a graça na vida. Inclusive. Vai lá. É, como diria aquela música do Trem Bala lá, se você pudesse ter tudo na vida, qual seria a graça do mundo? Então o bagulho é o seguinte, Ô, Marcão, tá difícil, irmão, hein? É garota capricho agora. O mano tá parecendo aquelas garotas capricho, vai. Se não é, tá no cursinho, hein? Ai, garota capricho. Ó, o bagulho é o seguinte, mano. Qual que é a graça da vida se você não tivesse que vender o almoço pra comprar a janta? Tem que todo mundo andar na mama mesmo, velho. A gente quer, amigo. Mano, a gente que é vida louca, sabe como é essas coisas. Não é igual o Dodô aí que nasceu em berço de ouro, né? Pode crer, mano. Aqui é verdão, rapaz. Chupa. O Domênico naquela época lá, que chupa era aí, ele, fala Viviane, do time de vocês, Ferreira Martins, não. Walker Blas, era uma panela os caras lá. Não, que panela, você falou. Uma panela, parceiro, inclusive você tá ressuscitando os caras lá. Que ressuscitando, você tá maluco? É, tá assim, mano, você hoje... Fala tá, dos caras aí, tá mano. Deitando isso aí todo mundo. Fala com o... Ô, amigão! Fala, mano. Fala com a galinha da tua irmã. Ai, juiz! Ai, quero ver agora, quero ver. Aí, mano, sempre. Cartão amarelo pra você aí. Aleluia, peraí. Agora eu vou questionar esse juiz aí. Ela vai questionar todo mundo aí, elogia. Todo mundo elogia o espírito da Libertadores. Estádio 97 é a Libertadores do rádio. Mas também. Você deu uma voadora. É canela, velho. Você deu uma voadora. Pra baixo é canela. Mas tem cartão, né? Mas o Daniel. Fala, mano. Coringão vai enfrentar agora a Ponte Preta. Adversário que já deitamos o cabelo também no Campeonato Paulista e também mais uma vez teremos a possibilidade de enfrentar os caras, mano. E o Corinthians ele precisa de mais uma vitória aí pra conseguir se estabilizar e com uma vantagem maior ainda na frente do segundo colocado, hein, cara? Tá surpreendendo essa campanha do Corinthians esse ano? Ah, cara, a gente tá passando carro, né, irmão? Eu tenho pra dizer o seguinte, os caras falam, Corinthians é limitado. Limitado é o Cato, como diz o meu amigo, mano. Corinthians vai passar o trator... Aí vão ficar falando, quarta força, e a gente vai lá, vai ganhando. Daqui a pouco já entrega a taça, já poupa os caras de ficarem correndo aí, já entrega, a gente já comemora e acabou, porque esse ano é nosso. Cavalo paraguaio. O Carilli é monstro. Agora falando sério, o Carilli eu acho que deu uma ajeitada legal no Corinthians, a zaga do Corinthians ali parece o... A muralha da China. Meu Deus, cadê o momento? Meu Deus, não existe. Deus. Tá no modo não possível. Não, mas... É, só pode ser, e velho. Ali, o cara tá eu completamente que... louco. O que foi? Como o Corinthians tem tido nos últimos anos, nas últimas formações, um meio de campo consistente ali, eu acho que o Gabriel tá dando uma proteção muito grande pra zaga ali. Como foi o Ralf e até o Christian, o antigo, né? Não, essa concordo, mano. Concordo com o Domênico dormiu agora, velho. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que esse primeiro volante aí nos últimos times do Corinthians que tá fazendo a grande diferença na zaga. Você concorda? Com certeza, mano, com certeza. É... O time do Corinthians, amigo, na mão do Carille, ele cresceu demais. Se a gente parar pra analisar o Corinthians do Cristóvão Borges do ano passado pro Corinthians de hoje, do Carille, é o mesmo time. É praticamente o mesmo time, só que um time joga bola e o outro não. Na mão do Carille então, cresceu. Cara, vale a pena mesmo aí. Não, mas de fato, apesar de você ter feito esse trocadilho em mim, apesar de você ter sido agora na mesma praça, no mesmo banco, mas é verdade, o time do Corinthians é o mesmo do ano passado, só que agora tá jogando bola. O que, que é a diferença hoje? É o banco, é o Carille, tá na cara que é. E digo mais, é bom, cara, é bom. Um time como o Corinthians, aí um time esforçado, um time humilde, conseguir fazer sucesso. Humilde, sim. Vocês são o time Odebrecht, tá louco. Não, o time do Corinthians é muito humilde, apesar de ter um patrimônio monstruoso lá, que era aquela arena. Odebrecht, que Corinthians. É o principal cartão postal da cidade de São Paulo. Mas o negócio é o seguinte, é bom, cara, pra mostrar que você não precisa ter um elenco cheio de estrelinhas aí, tá certo? E uma patrocinadora dondoca pra colocar jogador dentro do teu clube pra fazer sucesso. O time do Corinthians hoje é um tapa na cara da sociedade. Paga quem vocês estão devendo aí, ó. Paga quem vocês estão devendo. Até o deve pra você? Deve pra você? Então fecha a casinha. Vários times estão processando vocês. Mas vocês já tiveram, Lucão. Vocês tiveram a Leila de vocês. Vocês tiveram lá o Kia. Vá. E os bancos lá? Ô, mano. Que Kia? Ô, mano, o que a versão, mano, afeminada tá falando aí, que eu não tô conseguindo entender? Aí não, ele parece que pediu um namorado. Ele quer um namorado. Isso. Ô, juiz. Daniel, por que você não vai dar meia horinha aí, mano? Mano. Meia horinha. Só meia horinha. Meia horinha de volta aí no... Meia horinha, mano. Só meia. Ô, Daniel. Opa. E com relação aí aos outros times aqui, os adversários aí do Campeonato Brasileiro, se a gente parar pra analisar, ó, vamos pegar aqui a tabela do campeonato, vou falar os seis primeiros. São os times que teoricamente estão brigando, ó. O Corinthians, ele tá na segunda posição aqui, seguido pelo Grêmio, depois Flamengo, o quarto é o Palmeiras, o quinto é o Santos e o sexto é o Vasco. Quem você acha que briga pelo título brasileiro? Além do Coringão, aí quem você acha que chega junto? Então, eu acho que assim, o Porco tem tempo e tal, mas não acertou a mão ainda, né? Inclusive, eu queria fazer uma pergunta pro Dodô. Faz aí, velho. Agora é sério. Faz aí, Dodô. O Gabriel aí que saiu do Porco, vocês se arrependem de ter aberto mão do cara? Praticamente... Porque hoje em dia o Gabriel seria uma peça boa ali no Porco, concorda? O Palmeiras tinha várias opções ali. O problema foi o seguinte, o Gabriel ele não quis ficar no Palmeiras, né? Esse detalhe que ninguém fala, né? O Gabriel tinha propósito do Corinthians. Foi oferecido uma grana pra ele. Foi oferecido uma grana a grana era boa, não era ruim, não. Mas ele percebeu que talvez ele ficaria... ele já estava sendo reserva lá, né, no ano passado. Ia ser banco, falou, capaz de eu ficar no banco aqui, vou jogar no Corinthians que eu tenho mais chance, entendeu? Sim. E ele foi embora. Entendi. É uma opção dele. Mas o Domênico... É uma opção do Gabriel. Foi resolveu dar um passo atrás na carreira. Exatamente, né? Mas cada um faz o que quer da vida. Passo atrás, não. Tanto é que hoje ele é considerado o melhor volante do futebol brasileiro. Aonde você tá vendo isso? Me fala os melhores que é melhor que o Gabriel hoje. Ô, Daniel, até o Aruca que não tá jogando é melhor, para! Deu sua hora, Daniel! Valeu, Sombra, grande abraço a todos. Só mandar um salve pro pessoal lá da minha empresa, da RPC. Mandar um abraço pro Robson, parmeirense, safado. Sim. Mandar um abraço pro pessoal do meu time lá da Forense. Sim. E vamos, que esse ano é nosso. Grande abraço aí pra todo mundo. Falou, Daniel. Valeu, obrigado. Beijo, me liga, manda nude. Espero que seu habeas corpus vença logo. Nossa! Nossa. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. São três ouvintes na sequência, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Você é um chupador de cano. Ai! Ai, o Bambi. Sente pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Olha só, a linguiça acabou, cara. Ah, que isso. Alô? Alô? Tá deixando aí. Quem fala? Wagner de Vasconcelos Reis. Wagner com V ou Wagner com W? Com Wagner. W. Ah. É o Wagner. Wagner. Isso. E quantos anos, Wagner? 36. E o bairro que mora? Parque América. Parque América. América. América. E qual que é o time? Peraí. Que foi? Foi? Ah, tá. Qual que é o time? São Paulo. Boa! Ah, esse aí é o paquera do Benja. Ah, paquera do Benja? É, aquele segurando o grandão lá que queria furar o Benja. O Benja, você sabe que um dos motivos do Benja ter ido pro Rio de Janeiro foi que ele ficou com medo, né? Ele se apaixonou, você não sabia dessa? Não sabia. Ele se apaixonou por esse rapaz aí, né? Vagnão boca de veludo. E aí, ele, como tinha mulher, ele ficou com medo de largar a mulher pra ficar com ele. E aí, aí ele preferiu ir pro Rio mais longe pra não ficar pensando nele. Vocês entenderam ou não? É verdade, é verdade. Como é que você tá levando, Vagnão, essa saudade? O cara ama esse cara aí, o Benja ama ele, ama. Como ama. Se sente paixão. Tão distante do seu grande amor? Ah, minha esposa tá preocupada, ela falou que eu tô entrando em depressão, porque quase não ouço mais um Benja, só nas gravações que eu fiz. Mas então, ele foi embora, liga, né? Nada mais? Não mandou nudes? Ela é ingrato. Na hora do prazer, é só amor pra lá. Inclusive, a esposa do Wagnão já entrou no ar aqui. Falou e liberou ele. Liberou ele. Benja. Não é o Wagner boca de bomba de vácuo? Não, que é isso. E você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Pra quem não sabe, o Wagnão, eu acho que o Wagnão não sabe disso. A foto que ele tem com o Benjamin abraçadinho virou a nossa foto do nosso grupo de WhatsApp por um bom tempo. O Benjamin dava chiliques, né? Tira foto, não quero que fique... Ô, Wagnão. Oi. Ô, Wagnão, mas é sério, cara. Se pintasse uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro, ia você, família, tudo, pra ficar mais perto do narigudo? Pra ficar pertinho dele? É. Tô na hora, agora. Agora, velho. Agora. Isso, gente, isso é sério. Eu arrumar minha mala. Isso é sério. O Wagner, ele tem um carinho. É. Que é que pode ser considerado carinho só um carinho. Sexual. Um carinho quase sexual pelo Benjamin. Já teve aqui na rádio uma vez, né? É. E o Benjamin é grande, mas o Benja até falou assim, puta, esse cara é grandão, né? É grande. Tá, é. Cara é grandão. É. Tal. Você é segurança, é policial? O que que você é, Wagnão? Eu fazia segurança do Tribunal de Justiça de Santo Amaro. Imagina. Até me ofereci pra ser guarda-costas dele, mas ele falou que ia expor muito a relação, né? Ah, é, o dia a dia, ele, né? Ele fica preocupado por causa dos patrocinadores dele, entendeu? E fica difícil esconder a emoção, né? Esconder, ele tem dois filhos na escola. Mas você seria que nem aquele filme da Whitney Houston, que você ia entrar na frente assim, se levasse um tiro? Ou guarda-costas? Sem pensar duas vezes. É, pelo Benja, nossa senhora. Nossa, aquela música, então, quando você escuta aquela música, aquele filme, você pensa, você é o Benja. Ah, eu imagino ele com aqueles cabelinhos da Whitney Houston, aquele vestidinho brilhando. E o Wagnão, das fantasias que vocês têm, assim, entre vocês, mesmo, qual a que você mais gostou de fazer com o Benjamin? Ah, na banheira, né? Na banheira! Ele brinca de submarino, é isso? Ele fala, Wagnão, traz meu charuto aqui, que agora é você e eu. Ai, traz meu charuto. É um cubano, hein? Ó a música. Ó a música. A música do guarda-costas. I would only chupa o narigudo, olha lá, seu amor. É, narigudo, aí o Wagnão guardando suas costas, hein? Quem não tem mulher, pensa na mãe. Até me arrepiei agora ouvindo essa música, imaginando ele, ó. Ó. E vocês topariam viver uma relação a três, você, sua esposa e o Benja, assim? Não, a minha esposa, ela já falou que ela tá fazendo até um curso de filmagem, né? Ela quer filmar. Ela quer filmar. Aí, assim, no cofrinho dela, eu já até mandei tatuar a Benjamin. Você tatuou Benjamin no cofrinho da tua mulher? É. Pra dar aquela empurrada pensando no Benja. É que até nessa hora o Benja pensa em dinheiro, por isso que foi no cofre. Foi no cofre, né? Entendi. Olha lá, Marcão, você passou do swing. O Benja largou, meu. O Benja marcou o Rio por causa disso, velho. Diga. Ô, mano, mas assim, acho que... Foi. Chega uma hora que o Benjamin tem que esquecer um pouco das coisas materiais. Claro. E corresponder o carinho, né? É, então, Sombra, porque o amor aí dá pra ver que é sincero, né, cara? Exato. Dá pra ver que é um amor sincero aí do Wagner por ele. É que o Benja quer ter aquele jeitinho de machão e tudo mais, mas na hora do vamos ver, é capaz de dar uma escorregada. O Benja que gosta, né? O Wagner. Mas vai ter que pagar, mano. Vamos tentar entender melhor essa relação aí. É, você pensa em você e o Benja ou sua esposa também junto na festa? Não, ela só seria pra filmar o momento, né? Sim. Até tirar foto pra gente fazer banner depois. Olha pra banner. Imagina o banner. Mas o Wagner, eu não sei, porque o Benja, cara, talvez ele esteja olhando pra outras pessoas, né? Ele costuma aí fazer piscina e tal, e tira foto de sunga com outros homens. É. Eu fiquei sabendo aí da situação da sunga, uma sunga vermelha aí. Na época até fiquei meio revoltado, até pensei em parar de ouvir a rádio, mas... Ô Vagnão, deixa... Não mistura as coisas, a gente precisa da sua audiência, pergunta, né? Vagnão, que assim, essa pergunta que não quer calar, né? O pessoal reclama muito que o Benjamin, quando sai da piscina, fica ali atrás da popinha, Domênico. Ah. Fica ali o coadorzinho de café, moendo água. Entendeu? Que é murchinha. É murchinha de fato ou não, Vagnão? Ah, não, o problema dele, eu já mandei ele colocar botox. Vai ficar durinho. Tanto é que o apelido nosso, assim, eu costumo, os meus fãs, chamar ele de Melitão. De quê? Melitão. Militão por causa do coador. Melitão! Melitão! Esse programa não existe, velho. Cara, sem cara, mas sensação. O Wagner, o Wagner, por exemplo, o Benja. Todo mundo sabe que desde a época da Hebraica lá, ele quando tinha que fazer natação, ele colocava um meião com um nó na ponta dentro da sunga ali, que era pra poder dar uma encorpada, no volume. Mas você, dentro da situação que você almeja aí pra vida de vocês, não te incomoda talvez o Benja não ter um órgão reprodutor muito avantajado? Ah, não, porque o Benja é o estilo que eu gosto, estilo tiazona, sabe? Então ele que seria a mulher na relação. Eu sempre estilo que tiazona. Então ele tá lá mais pra receber, né? Quando você chama ele de Melitão, assim, quando vocês estão naquele momento mais íntimo, ele é carinhoso ou ele é meio agressivo, assim? No começo ele era agressivo porque ele falava que gostava de uma coisa mais violenta, né? Por causa da máfia, dos filmes. Ah. Aí depois eu fui falando pra ele e falei, mozão, não é assim que funciona. Mozão! Nossa senhora. Vocês têm então, mozão é tipo assim, um apelidinho de carinhoso? Carinhoso, né? Momô. Apelidinho íntimo, é isso? É, eu chamo ele de mozão, ele me chama de Arnaud, porque foi o que eu lembro o Arnold Schwarzenegger. O amor, mais do que nunca, tem que ser respeitado. Isso. Não importa onde, desde que um programa de futebol, um programa de romance... Seja no Silvio Santos, claro. Não interessa. É, né? Mas ele vai ficar amor, chateado assim... porque você tá expondo. Não, eu acho que assim, ó, eu acho que o Vagnão deveria divulgar o Twitter dele e nós todos mandarmos mensagens pro Benjamin no Twitter, entendeu? Você tem mídias sociais, Vagnão? Eu tenho até, mandei um vídeo quando você colocou lá o Estranho no Ninho pra enviar vídeos. Eu cheguei a fazer um vídeo e enviar também com o fundo musical. Você tem Twitter, por exemplo? Tenho. Qual que é o teu Twitter, Qual que é o seu Vagnão? Twitter aí para o pessoal... Benja... Para o pessoal shippar essa união, Benja Vagnão. É, né? Arroba Wagner KR3. Arroba Wagner KR3 é Wagner com W ou com V? Com W. Então, olha, no arroba Wagner KR3, a gente pode aí, de repente, através do apoio popular, vamos shippar essa união... Benjamin Wagner, né? Hashtag Benjamin Melitão. E a gente marca, a gente marca o Benjamin também, lógico. Lógico, claro. Olha, o Benjamin, eu vou dar maior apoio. Ó, não tenho problema nenhum em ser padrinho dessa união. Ai, que delícia. Ah, eu quero o Mota Madrinha. Ai! Olha aí. Olha, o Benja mandou em off aqui no grupo aqui do WhatsApp, aqui do grupo do estádio. Ah, aqui, ele tá ouvindo? É uma pena eu não estar no ar agora. Aí, olha tá aí. Então o negócio é correspondido pelo Benjamin também. Ah, que bonito. O negócio... Você vai passar férias no Rio, Vagnão? Se eu tivesse empregado, eu iria, mas como as condições hoje não dá, infelizmente é curtir de longe, até eu me estabilizar novamente, poder... Mas o Wagner, o Benja não tá te ajudando em nada financeiramente, nesse momento difícil? Nada, da nossa relação a três, só a minha esposa que tá segurando aqui, viu? Ele tem que ser agradecido a ela. Pois, né? É tudo com ela, então. É tudo, além de filmar, ela que no momento está sendo a heroína aqui em casa. Ela fez um papelão pra você, aquele, uma cópia do Benja, em papelão, sabe? Os caras estão falando que o teu Twitter não existe, pô, KR3. Existe, Wagner KR3. Tem, já mandei aí, ó. Ah, o Sombra mandou agora. Wagner aí, com W, KR3. Ah, é. Mas, Wagner, vamos ver se de repente aí o Benja esparece um pouco as ideias. A família ficou em São Paulo, né? E ele tá lá de frente pra Orla, lá da Tijuca, tá pensando na vida. É. Quem sabe ele se resolve em relação a esse romance. Nada impede o Mano liberar aí, né? Já que tá com fama aí onde ele tá. Libera pra mim, pro Benja, aí umas horinhas. Né, Mano? Você vai... Pode colar, velho. Pode colar, não tem problema, não. Onde come dois, come três, né? Não. Tá comendo aí, é. Boa, Vagnão. Olha, obrigado pode pela sua participação. Pode colar e dar uma salgada no Benja. Bonito essas pessoas que manifestam o amor no ar. Salgada, né? Muito bonito, viu, Wagner? Parabéns, viu, Wagner? Parabéns, legal aí de você abrir o seu coração. Hoje em dia não é fácil. A pessoa ter essa coragem. O Wagner tava com 70 seguidores, ele tá com 95 em 10 segundos, velho. Ah, o cara ganha mais que trabalhando em rádio. Tem um vídeo meu aí me declarando pro Ben, já tá no Facebook da rádio. Ah, é? Pô, legal. Eu tenho certeza que os ouvintes vão incentivar essa união aí do Benja e o Vagnão. Também não acho. Tenho dúvida disso. Tá bom, Vagnão? Tá bom, deixa eu fazer um rapidinho pra eu ir ver vocês aí. Diga. Aí, eu vou de 99 Corp. Boa, você ganhou um kit da 99. Bacana demais. Todo dia de clássicos no McDonald's. Boa, ganhou também um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's pra você ir com o seu amor. Ô, Dodô. O Melitão. Opa, velho, fala aí. Você é o cara, mano. Obrigado, cara, meu irmão. Aí falando abobrinha, mas você é o cara. Te admiro cara. Pra caramba. Obrigado. Você eu tô mais pra coroa do que pro cara, viu, velho? Ô, grande contratação aí do segundo humano. Ah, o Marcão é parceiraço. Marcão, valeu, tamo Marcão junto, cara, aí, Vagnão. Esse é o... Mano, já é a revelação. Pega mais leve com o Rogério. Não, mas... Já era, velho. Corneta, mais corneta. Mais leve com o Rogério, não. A gente fez o trabalho aí pra que ele pudesse descansar um pouco, voltar mais preparado, mas agora é do jeito que era, irmão. Matinho, um beijo, meu amor. Beijo, amor. O Bar, um abração pro Bar também. O Bar é maravilhoso. O Bar é louco. O Bar, chamar o Bar pra filmar também. Que o Bar vai... O Bar gosta, viu? Não, o Bar gosta. Ele gosta de filmar. Ele gosta de filmar essas coisas. Ele tem experiência, né? Ele não, o Bar gosta disso aí. Tem experiência no cinema adulto nacional, né? Ele é famoso câmera ativa. Sombrinha, um beijo pra você, pro Alê também. Boa. Oh, valeu, um abraço. Valeu. Não, um beijo é carinhoso. Quem nunca? Mas eu não gosto de furar o olho de amigo, né? Exatamente. O Benja tá presente aí. Não, a gente vai saber separar. Ah, tá bom. Valeu, Vagnão. Valeu, bom trabalho pra vocês. Valeu. Abraço. Esse foi o momento Amor Coisa, né? Sem Parar no estádio 97. O amor é lindo, né? É lindo, né? Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando! Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Agora é hora do resumo das manchetes do estádio, agora, não é Marcão, não, Bento? Fique esperto, Marcão. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? Ah. Será que o Diego Souza já falou se vem ou não vem? Falou que ia falar hoje. Vem aí, Domênico. Olha debaixo da mesa aí. É o seguinte, hein? Domingo é o Cruzeiro, lá em Cruzeiro. Cuco ainda não definiu o time. É, deve fazer talvez um misto. Hoje o Palmeiras inaugurou uma coisa pro pessoal que é visitar a arena lá, o rapé. Sobe e desce por corda, né? Meio devagarzinho, assim. Tss, tss. Isso aí não dá muito certo lá não, hein, Domênico? O histórico de cair não é muito bom lá não, né? Scream for me, Corinthians! Corinthians, amanhã, 19 horas, é a macaca. Na verdade, é só o Fagner que não joga. Vai o Léo Príncipe. Ah. Esperto lá, não vai se empolgar com o Sheik lá. Deu o título pra você, jogou muito. E vai, né, amansar demais o cara, senão faz gol, hein? Santos, let's go! Chegou o Nilmar. Nilmar fica até 2018. Salarião é de 200 pau, mas paracetamol grátis. É domingo, hein? 19 horas. Na Vila Belmiro, Devir Cup, define o time amanhã. Posso sei, não sei. Jingue-jingue-dong, iê. Tô aqui pra falar do clássico, minha gente. Pode anotar aí, ó. 2-0 peixe. Foca na mãe. Ele não erra, hein? E aí, vai embora, Rodrigo Caio. Nunca vi ele errar, hein? Cueva vai embora, vai. Jair Pintado também tá quebrando cabeça pra definir o time de domingo. Esse dia eu desci aqui na Paulista tomar um café, encontrei o Rubinho Barrichello ali. Ele falou dentro do estádio, eu falei, sou eu mesmo. Ele, meu, agora que o Rogério Ceni saiu do São Paulo, quem vai ser o goleiro, hein? Nossa, tá adiantado, hein? Sensacional, seu Bento, parabéns aí. É o resumo das manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Ô, Dodô. Fala de nós. O Zé Fontinha me mandou uma mensagem. Esse Zé Fontinha. O Zé Fontinha é um cara antenado, viu? Ah, que gripão. Zé Fontinha é um cara esperto, hein? Falou que gripão. Tá sempre assim com os caras aí, ó. Ele falou aqui, olha, o Palmeiras tá topando pagar o que for e ainda dar o Borja pra ter um atacante. Não é possível. Assim, não é possível. Tô te falando. Não é possível, Domênico. Já? É. E o Kaique dando sopa? Jogou dinheiro no lixo, então, hein? Aqui, ó. Palmeiras quer um atacante, paga o que for e ainda põe o Borja na jogada. Nossa. Será que moral está dando pro Borja, hein? Dudu. Pô, mas aí o cara não vai jogar mais. Quem tá dando moral, Borja, não. Isso foi, o Sombra que tá falando a informações de bastidor. Não é que estão falando. O Palmeiras tá falando. O Palmeiras não falou nada disso. O Palmeiras não falou. É. Senão você vai achar que é o Palmeiras. Não, mas internamente devem estar falando. Mas esses dias falaram que o Palmeiras tava atrás do Vargas, hein, Domênico? Hã? Atrás do Vargas. É, eu ouvi esse papo. O Vargas é aquele cara que... Não. É jogador que cai de ponta, né? Não faz sentido. Mas no Grêmio ele jogou muita bola, viu, Domênico? É bom jogador, cara. É. Mas eu ainda acho que o Borja ainda vai dar certo. O problema é que tá demorando, né? Falar em demorando, Dodô, você acha que o Palmeiras tá demorando pra renovar com o Fernando Praz? Porque hoje lá na ESPN o Jorge Nicola disse que o empresário dele... Sim. Falou que ele tem uma proposta... Proposta. Do Showball. Showball. Que é isso, mano? Showball, o Praz é você tá bom, maluco, 39, rapaz. Velho. Mas o Praz é bom, mano. 39 renovar aqui, mano. De um outro clube. É verdade, o Fernando Praz tem 39. E daí? Não vai aposentar ou tem o Fernando Praz? Ah, e daí? O Fernando Praz, o que ele precisa hoje é de um molinete e de uma tarrafa. Mano! Cara, você tá falando, um dos maiores goleiros do Brasil, rapaz. Tá de brincadeira. Ele falou que não vai parar. Não, mas o Domênico não vai parar. Você tá louco. O Domênico, eu concordo que ele tá jogando bem. Apesar então, de ele ter falhado no último jogo. Tá louco. Mas pensar em renovação, velho, um cara de 39 anos vai jogar até quando, cara? Ele falou mano, que tem proposta. Depende do jogador. O goleiro geralmente joga até 40. Bom, no Flamengo ele jogaria. Por exemplo, fácil. Flamengo, qualquer acho que até no Fluminense ele jogaria. Fácil que jogaria, fácil. Ô, mano, oi? Você daria, por exemplo, teu filho pro Praz segurar? Não, hoje. Só se ele tivesse mais 2 anos e já tivesse totalmente calcificado. Ah, não, mano, tá louco. Possivelmente não. Mas olha, falando bobagem. Ô, Domênico, é o seguinte, só uma pergunta. Já era pra ter procurado o Praz pra renovar, não era? Ah, talvez estão esperando porque... Porque o Palmeiras tem um grande goleiro lá, né? Já. Então os caras podem estar esperando pra ver se vai ganhar alguma coisa, se vai, sei lá, não sei, Sombra. Bastidor de futebol. Mas você, se fosse você. Eu renovaria. Você, se fosse a Leiloca. Não, se eu tivesse como diretor do Palmeiras, eu renovaria com a ele. A Leiloca é bagaço dele. Renovaria fácil. É. Do Dodô? Eu renovaria. É um amor por Para interesse. Para de falar bobagem. Estão falando muita bobagem. Por interesse dela, né? Mas quem é mais interessado, né? Porque falam muita bobagem, esse é o problema. Qualquer um que pode casar com uma voz dessa, né? Exato. Eu renovaria com o Praz, sim. Fácil. Mesmo porque ele também dois é um goleiros, dos líderes pô. Lá, né, Dudu? Hã? Ele é um dos líderes do elenco lá. Exatamente. Então, exatamente. Eu renovaria com o Praça. Eu renovaria. Sabe que você fazendo essa pergunta me lembrou... O Praça, você sabe que ele ganha bem, né? Ganha bem. Ah. Ganha bem. Ganha uns 300 pau. Ele ganhava isso quando ele veio pro Palmeiras. Então. Não sei se ele teve aumento, não. Mas 300 ele ganhava quando ele veio pro Palmeiras pra jogar. E aí criticaram muito, né? É. Pô, tô trazendo um goleiro pra ganhar 300 pau pra jogar Série B. Isso foi na época que ele veio, Marcão. 300 pau pra jogar Série B. Mas aí você viu que goleiro que formou, né? Perguntou pro Dodô se ele... O Praz é um goleiro muito querido pela torcida do Palmeiras. Todo mundo gosta do Praz. O Praz ou não, me aguçou um pouco o meu passado de treinador, né? Ah, é? É, numa época... Por quê? Ah, porque teve uma passagem quando eu era treinador da Medicina Santo Amaro. Você já treinou tudo também, hein, Ale? Ah, treinei bastante faculdade, viu? Você já rodou muito, hein, Ale? Foram 23 anos como técnico universitário. Tá rodado, hein, Ale? Teria ficado mais tempo na Hebraica. Você já rodou mais que o Leverkusen. Ô, Ale, falando nisso, essa informação a gente não quer muito saber. A gente quer saber o seguinte. Você já pegou a Luna, Ale? É difícil a pergunta, né? É difícil. É porque 23 não, mas na condição você foi quando você ainda não era casado. Ah, não, é. E outra assim, ó. 23 anos cuidando de universitárias, né? O universitário, tinha futebol feminino, como é que é? Sim, eu vou falar, inclusive, uma passagem. Fala pra nós. Quando eu era treinador do futebol feminino da Medicina Santo Amaro. Sim. Porque aí os diretores lá da Atlética vinham me apresentar. As novas alunas barra atletas, né? É. E aí eu tô dando treino, chega o diretor, me apresenta duas meninas. E como eram calouras, né? Então elas... Lá tem um negócio que até o dia 13 de maio você não pode olhar nos olhos dos veteranos, nem dos treinadores. Você fica tipo... É bicho, calor, né? É trote, mesmo. Submisso. Aí eu falei, olá, tudo... Olá, sou o Ale. Olá, sou o Ale. Tudo bem, qual é o seu nome? Aí, até o dia 13, ela só... Homem e mulher. Claro. Só responde por apelido. Falei, qual é o seu nome? Ela falou, Fina Invest. Aí eu, inocente, perguntei, por quê? Aí ela falou, tem gente que não dá, a Fina Invest dá. Caramba. Eu fiquei um pouco constrangido. Constrangido? Mas perguntei o nome da coleguinha dela. Qual que era o nome da coleguinha? Fandangos. Fandangos. Você mas por que Fandangos? Eu falei, por que Fandangos? Ela falou, é ruim cheirar mal, mas todo mundo come. Entendi. Ah, entendi, Ale. Sensacional. Ponto, chegamos. Resumindo, Ale, como é que foi? Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Treinou, não treinou? Eu vou te responder, Vieira, embora seja uma pergunta muito, extremamente muito constrangedora. Né? Constrangedora. Pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. Então tá respondido. Agora, Ale, a pergunta é a seguinte agora. Vai. Você, eu não sei se pra ser treinador de futebol precisa de algum curso, precisa ter algum, não sei. Né? Honestamente, tem? Não, eu fiz educação física, precisa ser professor. Tem que ter o negócio do CREF lá. E pra ser treinador de futebol, precisa de alguma coisa? Não? Também precisa ter o CREF, né? Você tem? Tenho. Se alguém te chamasse algum time, você toparia? Ah, eu já tive a oportunidade. Tô dizendo assim, um time vai. Sei lá, um Chapecoense, vamos supor. Sei lá, tô dando um exemplo. Hoje eu não... Você teve chance, não? Eu tive mais no futsal, né? Mas no futebol não, profissional não. Futebol não. Você tentaria ler? Não, acho que não, viu? Tem que largar tudo, né? Tem que largar tudo e também é uma... Hoje em dia no Brasil é difícil ser treinador, certo, né? Você não sabe quanto... Ah, mas vai que algum clube te dá uma multa de 5 milhões. Pô. É, aí já... Aí é legal, né? Mas aí você faz aquele trabalhinho mais ou menos e ganha, entendeu? Mas aí eu acho que tem que ser um dirigente muito esperto mesmo, não pode ser qualquer um. Não, Marcão? Não, cara, tem preferência, tem que ser advogado ainda. Tem que ser bom. E tem que estar muito tempo no clube. Dirigente bom, é. Mas aí sabe o que você faz? Você pede pro teu advogado fazer o contrato, entendeu? É, mas precisa ter o dirigente igual esse aí, né? Olha, a gente tava falando aí de cobiça, né? Aí falou. Ó! Aí a Carol, Carol Portaluppi, ela postou essa, mano. Ela fez um post. Eu curti. A Carol, ela fez um post, uma fotinho, um coraçãozinho, escrito confusão mental. Quem foi lá aí, ó? Eu sei quem causa essa confusão. Doglão. Doga 10. Ali ele tá matando ali, ele tá salgando. Olha, o Douglas é mais macho que a torcida inteira. É mesmo. Barriga de cadela preta. Vou falar um negócio pra você. Aquela barriga de chope, hein, velho. Diga, mano. Mas não é a primeira vez que o Douglas dá uma dessa, porque outro dia ela postou uma foto que ela tava descendo umas escadas aí só com a camisa do Grêmio. É. Aí o Douglas mandou aquela também. Essa camisa é minha, eu sei. É. Mandou. É a primeira vez, faz tempo ali já, o pai dela disse que ligou aí pro Rogério Ceni numa das eliminações recentes de São Paulo, mas ele disse, ah, o Rogério não atendeu, acho que não tem meu número, não me atendeu. Eu ia dar umas dicas pra ele e tal, etc. Falou assim, ó, começou já por cima, era melhor começar por time pequeno. Eu comecei lá no Rio, no Madureira e tal, vai sofrer muito. Né? Começando. Cê sabe o que eu tava vendo? Eu tava lendo em algum lugar aí, Sombra? Você lembra do Reinaldo? Acordado, o Reinaldo, né? O do treinador, Atlético Mineiro. O jogador, jogadorzaço do Atlético Mineiro. Comemorava com a mão pra cima, isso, né? Isso, levantava assim. É. Virou treinador agora, recente, um time da segunda divisão lá do... Eu não lembro o time agora, eu li, mas não lembro. Esse já teve envolvido na Série B coisa da, do Atlético Mineiro. Lá do Campeonato Mineiro. É. Série B, ele vai começar num time da Série B no Mineiro. E o objetivo dele é subir o time pra primeira divisão. Esse é o primeiro objetivo. Também, começando por lá, né? Começando por baixo. Não posso falar, também já tá muito tempo longe do tá longe, futebol. Tá longe, exatamente. Ficou muito difícil fora pra ver. É desatualizado. Ah, não sei, às vezes. Pô, né? Domênico, se mas se o cara ficou estudou, a gente não sabe, gente. Claro, Domênico, claro. Estudar também não significa nada. Não, sim, só às vezes tem que ter dom, né? Tudo na vida. O Mota foi professor. O Mota disse que estudou. Universidade, aí. Ele tem universidade. Caraca, só que ele ia pra escola naquela caçambinha escrito carga viva, tá? Ah, peraí. O Mota estudou. O Mota com outro. Ah, não. O Mota estudou e vocês estão falando que o quê? O que tem? Ele é burro agora? Cadê o Canudo? Não, vocês estão falando isso. Não fala assim dos burros. Não, eu tô perguntando pra vocês. Vocês estão. Não, dos burros, por favor. Eu acho que vocês vão falar do Mota aqui, hein? Burro não merece isso. Exatamente. Rapaz, o Zé Fontinha disse que tem uma bomba. Ai! Zé Fontinha? Ih, rapaz. Qual time? Olha, vamos ouvir uma mensagem aqui nas nossas cornetadas. Mas dá a dica, qual time? Vai apurar. Já te digo. Já te digo. Tá. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, pessoal. Sérgio Seolim, de São Caetano. Tô chorando de rir aqui com as histórias aí, com o bate-papo dos irmãos Borges. Me fez lembrar muito o personagem que tinha em quadrinhos da década de 80. Se eu não me engano, era do cartunista Angeli, Os Escrotinhos. Eu vou falar, esses dois irmãos aí, pelo amor de Deus, cara. O Marcão tá deitando no mano, velho. Ah, é isso mesmo, Sérgio. Chupa, o porco não tem mundial. Mas ele gosta de deitar em cima do macho, Sérgio. É. Boa, Sérgio. Ele adora deitar em cima do macho. Tô deitando, é concordo. Tô deitando em cima, boa, do Sérgio. Sérgio. O senhor tá de bruxo. É, nossa senhora. Chupa. Ai, Serginho aí, meu. Ai, chumbadores. Mandar um beijo pro chumbadores. Aliás, o senhor Benedetti tá meio quietinho aí, mas domingo vocês vão tomar uma escovada. Nossa! Vou apostar então. Valendo a apostinha? Vale. O senhor quer apostar? Eu quero apostar. O que você quiser, vou ganhar. Passa a manteiga no seu Não, não, não. Vou fazer assim. Quem perder, cadê aquela. O negócio do burro lá? Como é que chama? O chapéu do burro? Pega lá, Mota. Ah, minha mulher que sabe fazer esse chapéu de burro aí. Esse chapéu do programa inteiro. Mota, pega do Mota. Mota, Mota, sua família toda. Traz o seu boneco do Mota, não sai. Eu não usei aquele. O problema é perder. Do Mota, quem perder, a gente faz um chapéu, né, Mota? Não, legal, apostinha, básica. Não, vou chamar a produção. Quem que usou aqui? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Bom, eu usei porque eu perdi uma aposta, eu não nasci com ele. E pagou. Usou, mas eu nunca usei. Desculpa, Mota, eu achei que era chapéu aqui. Quem perder, usa o chapéu de burro. Usa o chapéuzinho de burro. Só. Marcos, você usa normal? Assim. Não, eu acho que não. Não. Isso aí é muito pouquinho. Olha, ah, mas é. Tinha que rolar um negócio com manteiga e tudo, mas. É, manteiga, pipoca. Tá bom, faz um pão na chapa na segunda pra mim. Ai. Faz assim, ó. Faz assim, eu te ligo, eu te cutuco. Ai, manda uma aí. Faz assim, Domênico. Quem perder, coloca a camisa do rival e fica durante a semana com a fotinho no Twitter com a camisa do rival. Aí eu quero ver segurar a bronca. Ah, não aguento. Eles dois lá. Vamos eu não sei de nada. Vamos cortar o dedo, vai. Quem perder, corta um dedo. Não, tá bom. Assim você vai acabar presidente do Brasil. Ô, mano, eu achei que você era a ponta mais, assim, louca da família, mas não. Tá vendo, Sombra? Descobri alguém muito mais insano. Mas na boa, na hora de apostar, não apostaram. Eu vi um monte de coisa aí. É, não apostaram. Lambe, passa manteiga na teta do outro e lambe, ao vivo. Não, o ouvinte trocou por ingresso. O ouvinte fez isso por ingresso. Meio do inferno. O ouvinte fez isso por ingresso. Azar o dele. Ué, dá mó ibope, da bosta, hein? Ibope. Dá ibope. Essa não, teta chapeuzinho, muito... chapeuzinho de jegue, velho. Chapeuzinho de jegue. Bota, traz seu bonezinho nessa ibope. Chapeu é coisa fácil. Sua mãe, fechei na cara. A mãe não, mãe não. Olha, não é uma bomba, não é uma bomba, mas... Ah, peraí. São Paulo conversa, consulta Paulo Autuori pra ser o gerente de futebol. Ele já tá fazendo isso no Atlético Paranaense, né? Tá bem, né? É, tá super bem. Tá voando. Ah, São Paulo tem uma visão de mercado que é uma beleza. São Paulo tem uma visão de mercado que é uma coisa, nossa. É impressionante, velho. Mas é que o Paulo Autuori tem moral no São Paulo. Tem moral, tem moral. É, e... todo mundo, né, meu? Tem moral. Nossa, mas... O Rogério... Sabe quem gosta muito? O Lugano. Nossa. Ah, é? Opa! Lugano... Ai. Porque dizem que é o seguinte... em conversa com atletas no São Paulo, o cara que é mais elogiado dentro desse mercado todo é o Paulo Autuori. É mesmo? Por atletas, etc. O São Paulo precisa de um cara lá embaixo, né, pra resolver a situação. Tem que pôr um cara pra intermediar jogador com diretoria. Eu não sei se é verdade essa história, né? Inclusive, eu vi o Beni fazendo um... Quem? Um Beni. Beni? Quem é Beni? O Benja. Nossa, que Beni. Olha, o Beni Benassi, aqui de é maravilhoso. Então, e ele tava até fazendo uma live no Face e tava falando sobre o Ganso, que disse que o Dorival ama o Ganso e teria falado com o São Paulo... Se há possibilidade, se o Cueva sair, né, pra ir atrás do Ganso, de repente trazer o Ganso de volta. Vai que, né, de repente... Você acha que volta, Sombra, se o Cueva sair... Ah, não sei, tem que perguntar pro Ganso. Eu acho difícil ele sair da Europa, assim, Mota. Ué... Eu não acho nada difícil. Lá o sucesso dele é zero. O técnico, o Mano passou a informação que o técnico tá entrando lá, é amigo do São Paulo. E outra, Sevilha é um time... do São Paulo. O Sevilha é um time intermediário da Espanha, tá certo? Com esse dessucesso que ele faz lá... Não vai surgir nada. Pra mais que isso, ele não vai. Não vai. Ele, tá, ele visa uma Copa do Mundo do ano que vem, se ele gastar bola no São Paulo. Mas, né? Não, desculpa, voltando pra cá, ele vai pra Copa do Mundo. Não, mas se ele ligar na Estela Barros, né? Não, mas não tem, né? Copa do Mundo na Estela Barros, ele pode ir pra São Paulo. Vai assim. Não tem, gente, não tem a menor condição num time montado pelo Tite. Com esse esquema de futebol solidário. Um a menos, não. Jogando numa linha de 40 metros. Mas não vai nunca o Ganso. Mas, Benedetto, você tá cuspindo no prato que comeu assim? Um a menos na marcação, ele é um a menos. Ah, mas ele é. Isso é recalque, porque o Ganso deu uma quicada no Santos. Então tá por isso, mano? Tô entendendo. Olha, tem mais cornetadas. Dodô, já tá definido. O Barcelona matou. O Cruzeiro vai velar. E o Corinthians vai enterrar quarta-feira e vai Corinthians. Leonardo de São Mateus. Deitada no Domênico. Levanta ele aí. Cara, do Domênico de triste. Eu fico. O cara deu uma jorrada agora. Tem pena, Domênico. Jorrada por quê? O cara fala. Ele falou. Cada um fala o que quer. Falar é fácil. Eu quero ver mandar aqui isso aí. Que fala da Naba. Jogador na quinta. Isso, Domênico. É isso aí. Porque eu tenho certeza. Escutem o que eu tô falando, escutem. 30% nós vamos abrir. Nós vamos abrir a porteira de derrotas do time da torneira aí. Escuta o que eu tô falando. Os caras perderam 30%, o ouvinte acertou. Nós vamos começar. Se você competência depois de ganhar do Barcelona de Guayaquil, velho. A torneira pega quem depois do Palmeiras aí? Olha aí pra minha tabela. Quem que é? Atlético Paranaense, ô suíno. Lá? Aqui eu prego. Perde pra nós, perde pro Atlético Paraná. Depois vocês vão falar que eu sou macumbeiro. Fala o que quiser. Faz o batom. Porque é o seguinte. Eles sentem quando perde pra nós. Sentem. Ah, aonde? É uma tremedeira. Tira, velho. Os negros entram já com a perna tudo tremidinha. Palmeiras. Agora vamos fazer eles o seguinte. Eles olham de badacão, vamos escutar cenário. O Palmeiras ali. Esses essa frase aí. É minha, eu pago a pau. Mas o negócio é o seguinte. Você fala pro São Paulo, o que nós falamos pra vocês. Vamos lá. Imaginem só. Imaginem só. A porcada leva fumo do Corinthians dentro de casa. Que fumo, mas não é fumo. Tá certo, vamos lá. Aí a chance dona Leila, que colocou aí 100 milhões no time, eu quero ver a cara de desespero da madame. Nossa. Aí eu quero ver a viola ir pro saco. Nossa. Aí eu quero ver já começar o papinho de demissão do Cuca, traz o Eduardo Batista de novo, porque o aproveitamento do Eduardo Batista é melhor que o do Cuca. Aí eu quero ver. Cada um fala o que quer, filho. Quinta-feira nós vamos ver. Veremos. Inclusive, você vai estar com esse papinho teu aí. Vamos ver. E por falar o que quer, o aproveitamento do Eduardo Batista no Palmeiras era melhor do que o do Cuca. Fica só é um mesmo? Papo. É verdade. Ah, mas aí tem campeonato paulista. Pelo amor de Deus. Não importa. Aproveitamento é aproveitamento. Mas aí tem campeonato paulista. Aproveitamento é aproveitamento. Campeonato paulista, o Rogério conseguiu 49%. No brasileiro tem 33%. Ganhou 5 milhões por isso. Mas verdade seja dita. E outra, seu Maurício Borges, agora o Dodô tá chorando aqui. Não tô chorando. Você deixou ele mal. Agora ele não tem condições de agregar pro programa. Legal que você fez com o nosso Dodôzinho. Encosta a cabecinha aqui no meu ombro, Dodô. Não, não, é muito pelo contrário. É que às vezes você fala, deixa o cara falar e segue o programa. É. Vamos lá. Papo mesmo mais cornetadas. Mais cornetadas. Não gosto de ver o Dodô assim. No ombro do Alê, Domênico. Eduardo Batista. Pega você pra ele aí. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. É o Rinaldo Palmeirense da Vila Ema. Deixar um recadinho pro Mano aí. Ô, Mano, é melhor ser Sociedade Esportiva Leila Pereira do que Esporte Clube Odebrecht Paulista. Opa, trouxa. Paga pau, paga pau. Deitado agora. Um abraço pra todo mundo aí. Desculpa, paga pau, paga pau. É um ouvinte perspicaz. Perspicaz não, ele embalou a minha zoeira. Opa, ele embalou a minha zoeira. Limpa aí o canto da boca aí, trouxa. Nossa! Nossa, que isso? Vamos lá, mais uma cornetada. Salve galera do Estádio 97, aqui quem fala é o Washington Palmeirense da Vila Formosa, Zona Leste. Mano, na moral, velho, comecei a reparar uma coisa aí depois que o Marcão chegou aí, velho. Que o Marcão é o gêmeo dominante da relação, hein, velho. Você devia apanhar pra caramba dele quando vocês eram moleque, hein, mano. Conta aí, velho. Ih, é verdade, mano? Véio, várias porradas no olho, velho. Deve sim. Inclusive, ó, esse fala, panaca galera, aí, ó. Calma. Ó, calma, ele calma. Tem uma cicatriz, ele tem uma cicatriz no braço aí pra lembrar de mim eternamente. Quis tirar um braço de ferro comigo, hoje ele tem uma platina e 6 parafusos no braço. Não, imagina, Domênico, você não aguentou no braço de ferro, imagina na porrada. Isso daí, mano. Pra matar ele. Foi um acontecimento, o ouvinte quer saber o que aconteceu da nossa... Hoje a gente tem 35 anos. Ele quer saber o que aconteceu nesses anos todos, não foi só num acontecimento. Nesses anos todos, você nunca brigava na rua, quando brigava, apanhava, eu tinha lá que cobrir tua frente. Tinha que bater nos moleques lá da rua. Tinha que lá bater nos moleques da rua. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou contar de novo agora. Fala com mais nossa detalhes. A audiência rotativa, Marco. Quando eu e meu irmão éramos crianças, a gente parecia dois ET andando na rua. Era magrelo e cabeçudo. Então, e assim, não bastasse esse fato... Ainda não sei porquê, não é exclusividade dos meus pais, mas todos os pais que têm filhos gêmeos, ele tem maneira de comprar roupa igual. Nossa. Então, e o que que acontece? Além disso, ainda a gente saía na rua de papete e meia. Então você imagina a gente andando. Já a foto disso gente, aí, sombra. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Papete eu não lembro. Papete eu não lembro. Mas eu refresco sua memória, não tem problema. Papete eu não lembro, não. Essa aí é nova. Eu não tinha papete, não. Eu vou procurar esse final de semana, segunda-feira, eu vou fazer isso para postar no Instagram do estádio. Aí não bastasse isso. Não bastasse isso. Ainda nosso apelido lá na rua, de tão magrelo que a gente era, a gente tinha um apelido lá, Vieira. Você tava de férias, você não sabia. Qual que é, Marcão? A gente era a dupla lá, era o Emílio e o Ribas. Então, magrelo. Aí, eu e meu irmão tinha que fazer uma parceria, mano. Porque quando um arrumava a treta, o outro tinha se que o outro não fosse junto, mano, era um cara brigando contra meio. O animal. Velho. Não, mas é verdade. Aí no fim vocês não brigavam. Vocês estão tudo louco, velho. Fez uma duplinha super gêmeos ativar. Quem vê meu irmão hoje aí, tudo bombadinho aí, entendeu? Com o glúteo firme, entendeu? É genética, Paquito. Viu o que foi lá atrás. Meu Deus do céu. Mais uma cornetada. Boa noite, galera. Seguinte, senhor Alexandre Oliveira, você disse que o Corinthians não teria condição de dar conta de 3 competições em paralelo. Mas o super elenco do Palmeiras tá dando conta dessas 3 competições em paralelo? Abraço a todos. Não tá. Que paulada. Por que não tá? Como não? Tem não chance tá nas três? Não tá, tá muito distante. Tem chance distante nas três? Não, mas tá muito distante do Corinthians. Mas tá tudo atrás bem, mas... das três, né, Domênico? Se não for olhar friamente. Está, mas ele friamente tá fora? Fala... Não, não, tá não fora tá, das não três tá definitivamente. Eu tô dizendo assim, ó. Então... O que ele precisa que ganhar aqui em casa do Barcelona e precisa ganhar fora de casa do acontece Cruzeiro. Acontece com o Grêmio também. Fácil. Não, mas o Grêmio não jogou, não é fácil. Com o time reserva. Mas não é, mas não é, é. Nossa, tá fora. Não, tá disputando. Não tá fora, não é isso. Mas eu digo assim, com o time que tem, Dodô, por exemplo, não era pra vocês terem saído perdendo de 3-0 do Cruzeiro em casa. Concorda comigo? Concordo, isso, mas mostra acontece, a gente. Fragilidade do time, né? Não, mas eu acho que não tem elenco no Brasil que suporte jogar três competições no mesmo nível. Não dá, não dá. O Grêmio mesmo jogou com reserva no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou contra o Chapecoense com reserva. Pois é, gente. Aí, mas olha, o Palmeiras ele montou um elenco pra isso. Mas o Palmeiras ele montou um elenco de... Não, mas é que tá. O Palmeiras ele montou um elenco recheado de jogadores aí que tem qualidade, justamente pra não oscilar tanto. Aí você, o reserva, quando entrasse numa competição que o Palmeiras não estivesse privilegiando tanto, esse cara deveria dar conta do recado. E não é isso que está acontecendo. Concordo. Você vê o time do Palmeiras hoje aí muito inconstante, justamente pelo fato do Cuca também não ter ainda, talvez, achado um padrão para o time do Palmeiras jogar. Vira e mexe, ele muda esquema. Vira e mexe, ele muda escalação. Vira e mexe, ele faz adaptações onde ele não deveria fazer. Então isso mostra que o Palmeiras ele se preocupou muito em reforçar o time do meio campo pra frente, e principalmente na zaga, com exceção do Luan, o Palmeiras ele não se precaviu. Se você parar pra ver, as laterais do Palmeiras, o Palmeiras hoje ele tem laterais aí que podem confiar, o Zé Roberto não é um lateral que você diga, ah, eu vou confiar no Zé Roberto. Nem o Egídio. Ele não aguenta mais jogar de lateral. O Egídio e o Iden, improvisar o Juninho na lateral esquerda é suicídio. Na direita você tem Fabiano e Mike se o Jean não joga. E aí? É um elenco que tem as suas falhas também. Não, eu só acho que no Brasil não tem nenhum time que tenha um elenco para suportar essas três competições. E três competições difíceis, né? Não é três competição moleza. Ah, três porradas. Porque geralmente Copa do Brasil, você vê, o Palmeiras saiu das oitavas com o Inter. Só sobrou pega Cruzeiro agora. E depois porrada. Deve pegar mais outra semifinal, mais uma pancada, e final mais uma. Então é assim, difícil. E na Libertadores... Por mais que você fale de qualquer time que esteja lá, não é fácil. Não é fácil. Você viu, o Grêmio ganhou do Godoy Cruz lá na Argentina. O que os caras batem é uma enormidade, Domênico. Você viu, Ale? Os caras batem o jogo inteiro, então, e é um time que não tem tanta tradição. Não tem tradição nenhuma. Batem, se esgamam, né? E aí, tá cansado de ter que esperar? Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda de ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para você pegar o seu cupom de desconto, você tem que acessar corp.99taxis.com/estádio97 corp.99taxis.com/estádio97 Vai lá, clica nesse link e lá você indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp, tá bom? Fazer uma parceria legal entre a sua empresa e você ter os táxis aí da 99 Corp trabalhando legal com a tua empresa, tá? Indica lá a empresa e você vai ganhar esse cupom de R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Estádio 97 também tem oferecimento do banco 24 horas. Você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. E Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca Asdrubal! Você é um chupador de cano! Ai! Sente pedala, mano! Sente pedala, mano! E leva o Benjamin no cano! Ai! Sente pedala, mano! E leva o Benjamin! Alô! Alô? Quem fala? Alexandre! Alexandre, tudo bom? Olá, eu sou Ali. Olá, eu sou Ali. É Ali do quê? É Xará, hein? Tamo junto. Xará. É Ali, como é que é? Vai, o nome. Alexandre Lanzilotti. Alexandre? Lanzilotti. Lanzelotti. Lanzilotti. Lanzilotti. Lancelotti, né? E quantos anos? Vem. 4.8. E o bairro que você mora, qual que é? É Vila Augusta. 4.8 já é da categoria sub-óbito, já, né? Por quê? Já? Não, já é do veteranaço. Qual que começa a entrar na categoria, o nível ali? Qual que é? 45? Com 40 anos, você já tá na sub-cirrose. Cirrose? E o óbito onde é? Veterano, já virou veterano já. Não é? Veterano, Dodô, né, Ale? O 5.1 tá em qual, Ale? Surdo, Deus chama ele no ombro. Que isso? Que isso? Ale? Surdo, não. Na minha cara? Não. Você não falou isso. Tem amigo coração, fala na cara. Né? De coração, não. Né? É, você não sério? Falou isso dele, o Ale. Oh. Não. É o Palaia. Saiu o time? Time é palestra, doutor. Nós, Verdão. Nós, Verdão. Ixi. Olha quem tá falando xixi aí, São Paulinada aí. Xixi aonde? Você é a São Paulinada falando xixi aonde, ó? Xixi o quê, pô? Tá indo, né? Do jeito que tá dando, mas tá indo, pô. Tamo chegando. Que moleza nessa frase. E o Diego Souza, chegou ou não? Não. Acho que não sei. Ainda não. Que não, né? Pelo menos até agora não falaram nada. A gente só vai saber se ele não jogar, né, mano? Mas me diz, ó, a torcida do Palmeiras está, assim, super ansiosa por ter Diego Souza? Eu não queria, viu, Sombra? Mas é... Tem parte da torcida que gostaria, tem parte da torcida que talvez não gostaria, mas diante do que a gente tá vendo, por exemplo, se fosse pra trazer o Diego Souza pra jogar como um centroavante, falso 9 que eles estão falando, e o Borja não tá indo bem, então os caras agora pode ser que aumentaram aí o querer, né? E tem uma vantagem ainda, né? Ele pode jogar no lugar do Borja e pode jogar numa ausência do Guerra. É. Sim, ele pode fazer o 10, né? Exatamente. Pode tentar fazer o 10, não é aquele 10. Vai aumentar o Turu lá, Dodô? Palmeiras não existiu, não. O Palmeiras ofereceu aquilo. E não vai aumentar. Não vai aumentar. Que eu sei, não. Vai aquilo lá, Domênico. Quer isso, não quer, velho? Nós vamos partir pra outra, entendeu? Mas, ô Domênico, o Palmeiras ele tinha oferecido lá pro Sport... 10 milhões. Até mudar pelo menos alguma coisa. A informação que eu obtive é que o Palmeiras ofereceu 1,5 milhão de euros pro Sport. Mais a 10 milhões que de reais? Pagaria pro... Não, a informação que eu obtive lá foi essa daí. Era 1,5 milhão de euros. Toda menos. E dessa quantia de 1,5 milhão de euros, o Sport teria ainda que repassar 50% da transação pro Fluminense. Nossa. É por isso que o negócio tá meio que enroscado. Ah, do Fluminense, porque... entendi. O Sport ele teria ainda que repassar 50% porque pelo acordo que ele tem com o Fluminense, sim. Então qualquer valor que o Sport comercialize, o Diego Souza, ele vai ter que repassar metade para o Fluminense. Então se a gente fizer uma conta aqui, 800 mil euros ficaria parte do Sport. Vale a pena o Sport liberar o jogador por essa quantia? Não vale, né? Vale mais a pena o Sport dar 1,5 milhão de reais pro Fluminense e falar, o Diego Souza agora é meu? Do que ele repassar essa quantia aí, talvez é pro Fluminense ficar com a metade e dispensar o jogador praticamente de graça pro Palmeiras. Mas então talvez esse seja dinheiro, repasse. Né? O Sport não tem dinheiro pra comprar, né? Ah, mas tem sim, hein, Domênico. O Sport lá do Nordeste, cara, é o time que melhor tem estrutura e tem a melhor arrecadação. É verdade. Mas 1,5 milhão de euros? O Sport? Não, de euros não. De euros não. Ele teria que pagar metade pro Fluminense. Daria 800 mil euros. Daria talvez um pouco mais de 2 milhões de reais. Não, pra ter o Diego Souza que tá voando? Então, pra ter um Diego Souza que tá voando, vale a pena, né? Aí fica a dúvida, né? Porque o pior acho que é o salário, né? O salário que é pesado, né? Não, o salário foi acertado 250, mais produtividade que daria 100 a mais, 350. Tá na média. Nesse valor é legal. Assim. Não, porque tava falando 700, 800 mil, é muita coisa, mentira. Né? Mentira. Né? Agora o Palmeiras tem o Cruzeiro pela frente lá, hein? E aí, vamos lá? Vamos ganhar do Cruzeiro? Vamos derrubar o Mano ou não? Fazer 1-0 lá e, né? Derrubar o Mano. Mano, derrubar mais um aí. Aí depende do jogador, né, também. Às vezes o jogador quer derrubar o técnico também, né? Não joga nada. Não sei se eles querem derrubar o Mano, não. Ele tá pressionando o Mano, mas tá pressionando os jogadores também. Olha, se eles quisessem derrubar o Mano, Motinha, eles não tinham jogado o que jogou aqui naquele primeiro tempo contra o Palmeiras, que fizeram 3-0, hein? É que ali naquele caso o Mano que quer derrubar o Cruzeiro, né? Aí é diferente, né? A coisa é diferente. Mas nesse momento de crise, às vezes tem aquela história, o jogador, né, compra a briga do treinador, vê que a torcida tá pressionando e dá o máximo e consegue virar o jogo. Ou, né, o cara fala assim, mano, esse cara já deu, entendeu? Vamos fazer aquele meio jogo assim. Pode fazer uma pergunta pra você, meu velho. Você acha mais difícil passar na Copa do Brasil, tendo que ganhar do Cruzeiro lá? Não quero ganhar um valor, um jogo ganhar. Normal. Ganhar lá, só que é lá. Ou passar pelo Barcelona ganhando de 2 de diferença aqui. E não pode tomar gol. Eu acho que é mais difícil lá. Passa 2. 2 de diferença. E aí? Acho que em Minas, né? Em Minas é mais porque joga fora, tem todas essas... É mais difícil lá? Mas aqui, assim, às vezes também, se tomar gol aqui é que complica, né? Se tomar gol, tem que fazer 3. Tem que fazer 3-1. Tem que fazer 2 de diferença, não importa. Depende de momento do jogo que toma 1, né? O Palmeiras precisa fazer a diferença de 2. Não importa qual é. Porque é o seguinte, não adianta. 1-0 vai pra pênalti. Não adianta. Pênalti, né? Nós perde no pênalti aí. Acabou. E aí, acabou. Pênalti não é garantia. Então o Palmeiras não tem que ganhar de 2-0, ou 3-1, ou 4-2, ou sei lá o quê. Acho que o componente psicológico é mais pesado no jogo da Libertadores. É, fica aquele clima Libertadores da Libertadores, mais... é tudo aquela história. E a torcida de mais valor, mais, né? Mais valor, mais valor. A torcida quer, lógico. Quem não quer, né? Mas é mais difícil. É isso aí. Mas é em casa. Bom, é isso aí, velho. Um abraço pra você. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa! Ah, sério? Vacilão. Então, já foi 30 mil ingressos aí, né? Já falaram que já foi 30 mil. Igual o jogo do Palmeiras. É, então. Quase, velho. Agora você vai e vai na torcida Estádio 97, vai no camarote único, que é muito legal, bacana demais. Você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás. Certo. 72. Certo. A partir das 8 da noite... Lá você vai entrar pelo portão C1, vai pegar o elevador e no quarto andar você desce e vai no camarote único, vai ter as meninas do camarote único, teu nome vai estar lá na torcida do Estádio 97, tá bom? Beleza. Beleza? É do lado da estátua do Mustafa. Ah, é? Mandar uma mela pra minha esposa, um beijo pros meus filhos aqui que estão escutando também. Beleza. E pra galera aí do Picanha Festa aí, que é de futebol aí de quinta aí. Boa. Então tá joia. Eu acompanho direto aí com vocês aí também. Boa. Valeu, cara. Obrigado. Oi. Valeu, um abraço. Valeu. Aí. Abraço. Falou. Obrigado pela audiência. Valeu. Ô, chefe. Tava vendo aqui, o pessoal aqui no Twitter copiou aqui o nosso... Cadê o negócio da aposta aí? Já foi? O Thiago Rodrigues? Ainda não. O Thiago Rodrigues. O Marcão tá refugando aqui. Não, onde, o mano tem que pagar pra você aí. Lá, da ele. Thiago Rodrigues. Esse bandido aí, o... Provar que você tá certo. Ele correu. Covarde. Thiago Rodrigues botou um post aqui que tá rolando aí do Santos. Aí o Santos colocou lá, né? Nilmar é do Santos, etc. Seja bem-vindo, etc e tal. Aí o Mano Brown 10 mandou assim, ó. Eu vi. Os caras querem fazer virar time de playboy mesmo, mais um modelinho que não assusta ninguém. Nossa. Tá cheio deles no elenco. Tá cheio de Paquito lá, ele falou. Falou de quem? Do Nilmar. Precisa de uns maloca pra representar o gueto nesse time. Nossa. Já tá cheio de Paquito. É, o Mano Brown pegou Mano pesado Brown. Com o Nilmar. Eu acho que o início de Nilmar já começou errado, né? Eu posso falar um negócio? Eu já existia, ele já se confundiu só de ler esse tweet. Eu já existia. Eu falava assim, gente, vamos deixar. Deixa pra lá. Vai provar em campo que o Mano Brown tá errado. Vai. Vamos lá, vamos falar de Fricô, ou Vagnão? Ou melhor, agora como é Vagnão, Benjamin, é tudo bem. Chipada. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer coisa mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É isso aí, Fricô! Estádio 97 também tem oferecimento do Banco 24 horas. Você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Opa, fim de semana, vamos churrascar? Nada melhor do que um feriado prolongado, com um churrasco com os amigos, aquele fim de semana bacana. E quando o assunto é churrasco, o Vamos Churrascar do Extra é a solução. Tem carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. Aproveite, olha aí, ouve só, cara, se liga. Cerveja Skol Lata, 269ml, leve 3 caixas por R$1,87 a lata. Cerveja Budweiser Lata, 269ml, leve 3 unidades por R$1,92 cada. Picanha bovina resfriada, peça a vácuo, por apenas R$25,90 o quilo. Refrigerante Fanta Guaraná, 2 litros, leve 3, por R$ 3,99 cada. Você merece extra economia, vem churrascar! Beba com moderação. Olha aqui, tem mensagens aqui, as últimas mensagens, as últimas cornetadas. Ai, gente, dá um remedinho pro Domênico, ele é muito louco. Ele acabou de perder pro Guayaquil. Domênico, todo mundo vai torcer pro Palmeiras quarta-feira, Brasil inteiro. A gente tem essa mania de sempre torcer pro time mais fraco. Chupa porcada sem mundial. Amílcar, corintiano de São Paulo. Nossa, é o time pesado. Mas a gente disputa Libertadores, né? O Corinthians disputou, não? Não. Tá disputando? Não. Não tá? É. Mas não é forte? Não tá. Nem com o Guayaquil que ele falou, que ele desenhou? Não tá. É, segue o jogo, vai. É ano que vem. Coitado, né? Vamos lá. Tá dó. Vai. Mais uma cornetada. Salve, galera do estádio. Aqui é o Wagner Palmeirense de Suzano. É, mano, você fala do Palmeiras, mas e o Corinthians? Se ele não tivesse uma Hicks Music, um Banco Excel, Music. Fala, né? Excel. Se ele tiver nos maiores aí patrocínios, agora que a bola tá com o Verdão, aí você quer criticar? Desdenhando. Isso faz parte do jogo, rapaz. Abraço. A Hicks Music em primeiro lugar na parada, hein? A Hicks Music aí tá bombando, mano. A Hicks Music aí tá bombando. Mas se não fosse o Corinthians aí, hoje a Hicks Music não seria talvez aí o maior fundo de ações É um fundo de pensões, é verdade. Pode ser só. Não é verdade, velho. Não tem verdade aí. Os bancos já falaram. É um fundo de pensões. Faliram, né? Imagina, é um fundo de pensões dos tiozinhos americanos, velho. Última cornetada. Eu não me engano. Mano e o Romero tão namorando. Eu não me engano. Mano e o Romero tão namorando. Chupa, mano. Chupa. Ele sabe. Ai, meu Deus. De novo, doutor, eu não me engano. Mano e o Romero tão namorando. Eu tenho outra. Eu não me engano. O Mano e a tua irmã estão procriando. Juiz! Ai, ai, Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Bom fim de semana pra todo mundo. Motinha, quem ganhou os prêmios? Alexandre Lanziotti ganhou o boné da Energia 97. Com apoio dos bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Obrigado, Roberto Toca, dos bonés Vista Aérea. E a camiseta com apoio da Tentbit Surfwear de primeira, tentbit.com.br. Wagner Reis, boa. E aí, Marcão? Sombra, só manda um abraço rapidinho aí, ó, pra galera aqui, ó. É, do Centro da Coroa, aí os caras estão fazendo 99 anos, é um time da Vila Guilherme aí da Várzea. Boa. Aí. Os caras estão fazendo 99 anos aí, da hora. Um salve pro Clebinho aí, pra toda a rapaziada aí do Centro da Coroa aí da Vila Guilherme. E nesse fim de semana, quem quiser encontrar você no swing, vai encontrar onde? Eu costumo frequentar bastante o Winner, mas tem esquema na Vogue, na Code também. Vai em todo lugar, né? É surpresa. Agora, inclusive, sério, você já se passou pelo seu irmão lá dentro? Já vieram me perguntar, faz dois finais de semana, você não fez, eu tava isso, numa, né, casa... Não me passei por ele. Bom, mas vieram me perguntar. Esse moleque é louco, velho. Você não é o mano do estádio? Eu falei, meu irmão, essa hora tá lá nos chalézinhos da vida. Lá, ele chega no caminho dele. Morto. Mas olha, tarofa. Por um segundo e meio passou mesmo, na sua mesmo cabeça falar, errado, sou humano, né? Não. Imagina, se eu fosse... Chalézinho é top, velho. É top mesmo. Se meu irmão fosse lá, a primeira coisa que ele ia fazer era colocar a boca no glory hole lá. Inclusive, até o canal. Isso eu sei que você faz. Eu marquei aqui, mas depois, quando eu lembrar o nome, eu mando um abraço pra eles. Encontrei ele lá. Só que não deu tempo de dar uma salgada na mina, porque já tava na hora de ir embora. Mamou o cara, né? Não deu tempo de pegar a mina, mamou o cara. Que isso, mano? Ô, Sombra. Abraço, Andy. Diga, Lê, eu vou lá no chefe, viu? Ver se ele é bom mesmo. Ah, é? Vou lá no restaurante do chefe lá. Vou cozinhar pra você, Lê. Segunda você conta aí. O Jeff vai cozinhar pra você? Se Deus quiser. Cuidado, vai meter a colher em você. Eu vou lá. Depois eu lá conto... só lá na parede, ó, virando. Depois eu conto pro ouvinte como é que é lá. Obrigado. É bom o negócio, hein? Camarão pra você, ele vai botar um pistola bacana. Pistola grande. O mano já gosta do paga pistola. Um drink antes. Você prefere o pistola ou o rosa, Ale? Ah, vamos logo de pistola. É mesmo. Então tá. Então tá bom, mano, bom fim de semana pra você, viu? Valeu, mano. Valeu, Sobrar. Obrigado, gente. Bom final de semana pra vocês. A Taizinha, que tá aí, que eu sei. Te amo, viu? Ô, mano, tá comigo aqui. Te amo, viu, mano? Eu também. Te amo, mano. Eu também. Que lindo. Finalmente. Valeu. É isso aí. Valeu. Estádio 97 volta na segunda, às 5h30, no oferecimento do McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's, triplo X-Burger por apenas R$8. E também extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece extra gol, beba com moderação. Na segunda-feira tem mais Estádio 97, fique ligado aqui na Energia 97, tá bom? Fim de semana inteiro, um monte de ingressos do Bruno Mars pra você ganhar aqui durante a programação, tá bom? Valeu, gente, tchau! Brazilian Bass, o programa do DJ Alok. O número 1 do Brasil. E galera, aqui é o Alok, vocês acompanham agora mais um Brazilian Bass Radio Show. Brazilian Bass. Às quartas, às 10 da noite. A energia que te move, no fim de noite. Energia 97. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. Sou Leci Brandão, deputado estadual. Você que é mulher negra, branca, indígena, guerreira e trabalhadora, no PCdoB você tem espaço e voz para lutar contra o machismo, o preconceito e a intolerância. Aqui, as mulheres têm igualdade e poder de decisão. Você é forte. Você pode. Nós respeitamos você. Venha para o PCdoB. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Já curtiu hoje? facebook.com/energia97fm. A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Deputado federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97, para ouvir e ver. Uhul! Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Vem aí, o primeiro Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 24 a 28 de julho, para jovens de 5 a 17 anos. Aprenda com quem conhece. Primeiro Rivelino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. Sou Orlando Silva, deputado federal. Vivemos uma crise imensa. O governo ilegítimo de Temer nos lançou no desemprego, no corte de direitos dos trabalhadores, na insegurança e quer acabar com a aposentadoria. Todos que defendem o Brasil e a democracia precisam se unir para tirar Temer e suas reformas e garantir eleições diretas para presidente da República. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society ao vivo. Nas pickups, os DJs Vagão, Tatico e Ricardo Krumfli. Vendas online, tite360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. E assim a gente começa o Night Sessions dessa sexta-feira. Muito boa noite pra você. A partir de agora até as 10 da noite, house music de qualidade. Quem abre é ele, DJ Anderson Tomé. E tem Milk and Sugar Summertime. Night Sessions.

Sessions.